ouvido. Salve, pessoal. É, quem diria, 2010 aí reservou uma grande surpresa aí pro pessoal da WCCast. E esse WCCast que estamos começando agora será o último do ano. Ah, vá. Também, né, só mais 3 dias aí pra acabar o ano. Bom, mas vamos deixar de conversa fora de final de ano, que isso daí é, se passa, a gente conversar, vai ser no final do cast. Mas vamos já conversar com o pessoal convidado. Bom, nesse cast eu tô conversando aí com o Gustavo. Primeiro, Gustavo. Firmeza. Nossa, de novo. Não, de novo não. Brincadeira, pessoal. Tudo bem aí? Eu tô bem, comendo um pouquinho a mais do que o normal no Natal, né? E é isso aí, agora vamos ver como foi esse TLC aí e vamos fazer o último cast do ano, porque os últimos serão os primeiros e esse aqui vai ser foda. Sim, e também conversando com o Mr. Boyaka. Beleza, Boyaka, como que você resume seu ano? Primeiramente aí, salve galera, leitores e ouvintes aí do nosso WCCast. Vamos pra mais um cast aí, o último do ano, né? Essas duas figuras. E foi um ano bom, né? Graças a Deus aí, é nóis, Deus, tamo junto. E vamos que vamos. E eu vou propor ainda pro pessoal a gente fazer, durante o podcast, uma retrospectiva aí do ano. É, então. Na luta livre. Tô pensando também em fazer algo. WTLC teve como Open Match WWE Intercontinental Championship, uma Triple Threat Ladder Match. O campeão do Zero reteu o título frente a Kofi Kingston e Jack Swagger. Bom, o que você pensa sobre essa luta, Boyaka? Então, como a gente comentou, né, no fim de papo, não sei se alguém ouviu. Mas tudo bem? Além do Gustavo e do, acho que é o Rafael Nunes. Pá, brincadeira. Então, foi uma luta ruim. Eu falei que foi boa, mas é porque eu estava sendo pressionado pelo patrocinador. Foi uma luta ruim, na minha opinião, que acabou de um jeito tosco. E acho que só isso, velho. Pra mim foi uma luta ruim que poderia ter sido melhor pelos lutadores. Se tivesse dado um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de espaço, esse também não fizesse a cagada que fizeram no final. E aí, Gustavo, o que você acha? E rapidinho, eu acho que algo que prejudicou também foi a contusão do Jack Swagger, que eu acho que foi real ali também. Eu acho que prejudicou também. Ó, eu vou ser sincero, eu não vi a luta, porque eu ainda tava naquela luta de stream e tal, e como eu não vi direito e foi só essa luta, porque o resto consegui ver, eu não corri atrás. Mas assim, a pouca coisa que eu vi assim, mais ou menos, né, porque eu tava em um computador, tava travando, aí eu desliguei e fui pro outro. Então eu vi mais ou menos. A luta não foi muito boa não, eu vi mais ou menos alguma coisa lá, mas nada. Aí quando eu troquei de computador já tinha acabado, aí eu deduzi que a luta tinha sido curta. Estão falando que o final foi ruim, eu não sei. Eu sei que deve ter sido ruim pelo simples fato de ter sido curta, porque com esses três wrestlers, apesar de eu não gostar do Kofi Kingston, esses três poderiam fazer uma luta muito boa, ainda mais por causa do Kingston que pula bem e tal. Podiam fazer uma luta muito boa, mas não deve ter sido muito boa. Então, e vamos para uma luta que para alguns surpreendeu, para outros desiludiu. A segunda match da noite foi uma Diva Tag Team Tables match entre Lei Cool, que é Michelle McCool e Lyla, contra Natalya Hart e Beth Phoenix. Acabou com Natalya e Beth Phoenix ganhando num final que pra mim foi feio. Aí a WWE veio depois falar que era planejado pra não passar vergonha, mas não sei. E aí, Boyaka, o que você achou? Ó, esse negócio da WWE foi só pra não pagar um carão aí de pagar um mico, né? Uhum. Mas com certeza foi um fail, e ainda bem que teve esse fail. E eu gostei da luta, velho. Eu acho que foi a terceira ou quarta melhor do pay-per-view. Sim, Sim. É, pro nível de divas atual, foi uma das, acredito, uma das 5 melhores lutas do ano. 5 melhores lutas? Como assim? Foi a melhor, disparado. Foi a melhor, velho. Não, não é certeza. Porque, sabe, falar que é a melhor não dá, porque eu não lembro nada do ano, mas assim... De cabeça, assim, eu tô ligado que deve ter sido uma das 3 melhores. Agora, se é a melhor, não sei. Mas o que importa é que esse final também achei que foi bot. Até porque cair em cima de uma mesa, assim, daquele jeito, deve doer. Então, ainda mais pra ser divas, eu acredito que elas não fariam normal. E ela rachou também, ela não quebrou por muito pouco. Porque se fosse realmente pra aguentar o tranco, ela nem racharia. Uhum. Então, ela acabou rachando. E aí, acredito que a Natália improvisou. E... sendo improviso ou não, não importa. Sei que o final foi muito bom e a luta em si também muito boa. E não teve a traição da Beth Phoenix, que alguns, até nas apostas, acreditavam nisso. Mas não teve realmente e foi uma bela luta, assim. E tipo, já que a diferença do fim de papo pro WCCast, que algumas pessoas veio falar pra mim no MSN, vem agora. Agora a gente vai comentar, vai dar uma parada um pouquinho no pay-per-view, vai analisar as divas, o futuro das divas. Bom, a... que esperar para 2011, né? Merda. Melina, tudo bem, né? Mas tudo bem. Melina é a atual number one contender do WWE Divas Champions. E também tem um detalhe, ela fez o heel turn dela no último round. Beth Phoenix fará feud provavelmente com a Lei Cool? É essas duas perguntas que eu acho, que eu vou deixar aí pra vocês. Como, o que vocês acham dessa provável feud entre Beth Phoenix e Lei Cool? E o que vocês acham que vai acontecer na feud Melina e Natalia Hart? Fala aí, Gustavo. Eu acho que vai ter mesmo essa feud, que talvez... talvez não, né? A Natália retenha no Royal Rumble, até porque ela ganhou títulos há pouco tempo. Então, eu acho que não vai acabar dando numa luta de WrestleMania. Só elas. Eu acho que WrestleMania sempre envolve muitas divas. Mas talvez no Elimination Chamber elas lutem de novo, ou algo do tipo. Já falando sobre a feud Lei Cool e Beth Phoenix, já que não teve o heel turn, eu acredito que vai ter mesmo, e que essa talvez essa seja uma feud que é promissora, né? Vai ficar mais ou menos aquilo que ficou Natália contra Lei Cool. Como a Natália, tanto a Natália quanto a Beth Phoenix tem um físico maior e tudo mais, vai ficar duas contra uma mesmo, não vai entrar mais ninguém, e elas vão acabar feudando aí sem título. E o SmackDown vai ser só isso. Essa feud, Kelly e outras que tenham, vão ser esquecidas, e o Raw vai ser só pelo título mesmo, e Gayle King, Alicia Fox e Victor Ruiz vão sumir. Sim, agora me fala, o primeiro boica, fala aí o que você tem. Ah, mano, faço minhas as palavras do Gustavo, e também vai ser basicamente isso, e as outras divas, né, elas vão entrar naquelas famosas tag team match de 8 contra 8, no WrestleMania vai ter uma tag match ou uma single match com Amber Deals, só pra não ficar ninguém de fora, e acho que é isso, basicamente. Bom, nessa luta agora, gente, falou, vamos agora com uma luta que meio que surpresa no pay-per-view, algumas pessoas esperavam que não seria o da WWE Tag Team Champions, seria colocado no lugar do Rey Mysterio e Alberto Del Rio, e pensavam que sim, o United States Champion entre o Daniel Bryan iria ser colocado no pay-per-view. Mas o WWE optou por colocar Santino Marello e Vladimir Kozlov lutando contra Just Gable e Slater, valendo o da WWE Tag Team Championship. Os atuais campeões receberam. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Começa o Gustavo. Eu acho que, assim, a WWE tem que fazer de duas uma. E nenhuma das duas, das duas coisas corresponde ao que tá acontecendo agora. De duas uma. Ou o Santino Marella tem que virar realmente um... continuar como humorista, assim, engraçadão. Mas estilo Eric Young, da TNA, que mesmo sendo engraçado no ringue e tal, ele luta muito bem, tem vários golpes, dropkick, missile dropkick, dive pra fora do ringue, blá blá blá, etc. Tem que fazer isso, melhorar no ringue, porque assim é o único jeito de passar credibilidade pro sem crédito algum, quase tag title, ou tirar o Santino Marella e o Vladimir Kozlov do título, continuar os dois em tag, fazendo graça e tal, mas com outra feud, talvez envolvendo aí outro low card, e aí tirar eles do título se for continuar o Marella assim, porque não tem jeito, né? Um título de tag, se está com um russo que é grande, mas não é nenhum monstro pra levar a tag nas costas, e um outro cara que mal sabe lutar, que tem um finisher, aquele Cobra, não passa credibilidade alguma, né? Aí é complicado. E aí, Boeca? Ó, vou discordar da parte que o Santino não sabe lutar, porque ele sabe lutar, velho. Não, o que eu tô falando é assim, ele sabe lutar, claro que sabe, na OVW, né, porque ainda era OVW na época que ele era júnior, vamos dizer assim, rookie, né, ele lutava, ele ainda tinha uma gimmick de russo, acho, ele lutava bem pra caramba, mas o ponto que eu tô falando de não saber lutar, nem sei se eu usei essa palavra, não sei, é de não deixarem, né, entendeu? Não dá isso. Isso sim. Não, mas então... Eu acho que você falou também, tem aquela história, né? O Santino, teoricamente, ele seria o cara que os rios ficam batendo, e o Kozlov, o grandalhão, ele é o cara que resiste, né? As porradas lá. Tá sendo ao contrário. E tá sendo ao contrário. Então você já vê que o Kozlov não é aquele grandalhão que leva tag nas costas, assim, como era, vai, vamos dar um... Exemplo... Kenny X-Pac... Batista e Rei Mysterio, a própria Crime Time, Heart Dynasty, e então, eu acho que tinha, na minha opinião, tinha que deixar eles um pouco, ou tirar logo o título deles pra uma tag com dois caras de nome, ou deixar os caras com um bom tempo com o título, pra não virar palhaçada também. Se deixar os caras um bom tempo com o título, aí já começa a pensar de outra forma, entendeu? Mas vamos ver que os bookers da WWE estão preparando pra gente, né? Bom, eu só quero perguntar, vamos já preparar da WWE Tag Team Champions pro futuro. Hoje, eles falaram que o Santino Marella e o Vladimir Kozlov não tem competência pra dar moral pro preço da isso. Mas hoje, há alguma tag que tem essa competência? Não. Assim, tudo na WWE tudo depende do espaço e da credibilidade de como bucam as coisas. Eles conseguiriam, se eles quisessem, e o Evan Bourne estivesse bem, por exemplo, né? Eles conseguiriam passar a credibilidade de Superman até pro Evan Bourne. Era só fazer ele ganhar as lutas e tudo mais, mas... Como eles nem lembram da Tag Division, não tem ninguém. Na verdade, mal tem tag, né? Sim. Porque tem... Ó, que eu lembro de cabeça. A Nexus não é bem uma tag, né? Então, não sei se dá pra pôr. Tem os campeões, os The Usos, que quase não aparecem. E tem lá, Trent Barreta e o Kurt Hawkins. Acho que é eles coisa. Foram demitidos. Não, não, os parceiros não. Dele foram demitidos parceiros. E agora eles... Mas tem uma boa, é... Como chama? É Mark Henry e Yoshitatsu. Ah, agora vai. Não, na verdade, a tag original não é Mark Henry e Yoshitatsu. É Mark Henry e Evan Bourne. Tanto que tava planejado pra eles ganharem o title. Só que aí o Bourne se machucou. E agora estão falando que o Evan Bourne vai ter um futuro, já é uma notícia aí que a gente vai comentar mais pra frente. Mas vamos agora sair da... Isso, deixa eu falar um negócio. A WWE fez uma puta de uma jogada ano passado, só que foi Chris Jericho e Edge. E é tipo, ia levantar demais essa Tag Division, na minha opinião. Só que com a lesão do Edge, tipo, jogaram tudo por água abaixo. E a Tag Division, além de estar mal, tá tendo azar, né? Porque eu não lembro se vocês... Acho que o Lanzoni deve lembrar, até por ser fã. Mas lembram que tinha, na época ainda, John Morrison e The Miz, que tinha Evan Bourne e Rey Mysterio? Aham. Uh-huh. Eles começaram a lutar, tipo, eles lutaram uma vez, aí a WWE viu que daria coisa muito foda e começou a pôr luta deles, se eu não me engano. Aí foi rapidamente o Evan Bourne zoou o tornozelo lá. Aí foi culpa dele. Na época, inclusive, falaram de... Ou, inclusive, falaram não. Colocou-se uma luta, o Rey Mysterio com o Shawn Michaels. Os dois iam fazer dupla pra fildar com o Morrison e o Miz. Só que aí a WWE preferiu, achou melhor, e eu concordo que os dois, pra mim, não tenham... Não que não tenham sem uma boa tag. Só que eu acho que a DX seria melhor e traria mais dinheiro pra WWE mesmo. Aí o DX e o John Morrison e o TMS começaram a feudar. Mas estavam se planejando mesmo, Ray e Bourne, fazer tag. Isso daí é uma boa informação mesmo que você trouxe. Então, e aí... O que eu ia falar, né? Aí, beleza, eles têm. Eu acho que eles iam começar a aumentar as tags bem daí. Aí não deu certo. Beleza. Veio Ed e Chris Jericho. Machucou, não deu certo. Beleza. Veio. Agora teve recentemente. Iam colocar, acho que Miz e Chris Jericho. Não foi também. Agora talvez iam dar o título pra Mark Henry e Evan Bourne, que pelo menos melhor do que os atuais são. Também não deu certo. Além da WWE já não investir direito, quando vai fazer alguma coisa da merda, né? Aí já é difícil, mano. E, tipo, Evan Bourne e Mike Henry daria até que uma boa tag, porque tem é o estilo, né? Um cara que aguenta as porradas e o outro que vai lá, vai tomar porrada, vai dar uns golpes. Daí um vai entrar e vai fazer a porra toda. Bom, uma coisa também que eu gostaria de comentar aí sobre o futuro... Eu só fico falando aí que não tem tag, mas mano, uma pergunta aí que mais tarde a gente responde porque vai chegar a notícia ainda. Mas imagina uma tag, Evan Bourne e Cavalo. Porra, tem uma puta de uma tag, né, da WWE? E depois não tem planos para o Cavalo, vá tomar no cu. Bom, vamos para a próxima match do TLC, que foi uma Yarder match, valendo o Number One Contender da WWE Championship, entre Sheamus e John Morrison. Pra mim, luta da noite. Foi foda, simplesmente foda. E pra aí, mim também. Boia, o que você pensa? Acho que pra todos, né? Foi a luta da noite. Acho que só isso já descreve a luta, né? Como foi muito foda. Sim, com certeza. Tem gente ainda falando. Tinha gente falando que achou que foi a TLC, mas uma TLC com quatro pessoas boas que nem aquela é. Daria pra ser melhor, mesmo ela ter sido uma puta luta. Agora, uma ladder match entre esses dois caras que têm estilos diferentes e tal, eles conseguirem fazer a luta que eles fizeram, passar a credibilidade do jeito que eles fizeram, atacar a perna do Morrison sem ficar a luta chata, e como o Boiaca falou, ficar uma luta daquela que você fica olhando assim e pensando, caralho, é agora que vence. Aí você pensa, não, é agora o Sheamus vai vencer. Não, é o Morrison. Uma luta assim, nesse tipo de luta, né, ladder match e tal, é a melhor que tem, realmente. Teve muito disso, teve alguns spots interessantes, e pra mim foi a melhor luta da noite, realmente muito boa, digna de 4 estrelas, por aí. Bom, e o Boica já comentou, eu vou perguntar uma coisinha pra vocês. Foi a luta da carreira de John Morrison e Sheamus? Na minha opinião, é que o Morrison já teve boas lutas, não sei se tão boas quanto essa, mas a do Sheamus foi a melhor luta da carreira dele na WWE. Entre ser melhor luta, eu acredito que a do Sheamus foi, mas a do Morrison não, porque ele já teve outras lutas, ele já chegou a lutar com o Shawn Michaels, já lutou em dupla contra os Hardy Boys e tudo mais, então acho que não. Agora do Sheamus, de qualidade, assim, não de importância, foi a melhor, sim, e disparada ainda, acho. Agora que você falou, me veio uma luta na cabeça, uma luta que às vezes quando eu olho assim pra lembrar, porra, essa coisa que eu olho todo dia já foi muito boa. Foi um Fatal 4-Way e Yarder Match Tag Team. Pode crer, essa foi uma puta de uma luta. John Morrison, John Nitro e John Mercury. London e Kendrick. E o Regal com mais um que eu não lembro agora. Ah, sim, eu lembro disso. Nossa, lutaço também. Bom, vamos agora para a próxima luta da noite, que foi uma... E rapidamente, o John Morrison também fez uma Triple Threat valendo o ECW Championship, que não foi a melhor. Mas tem uns spots monstruosos lá, do tipo, o Morrison deu uma super Hurricanrana o CM Punk fez isso no Morrison, uma super Hurricanrana, e aí ele jogou assim direto no Miz, que finalizou com Powerbomb. Monstro. Morrison tem umas lutas boas aí. Deu uma luta dele, inclusive, na entrega do Mito, com o John Merkel, o Johnny Cagão, não lembro. Com o Benoit. Com quem? Benoit. Ah, sim. É, porque eu vi aqui também que o Benoit era da ECW, né? Mas é, então. 2007. Bom, é uma pena. Bom, o Boyka aqui falou da piadinha, essa luta foi de matar pra ele, mas tudo bem. Vamos para a próxima luta. Pô, os caras estão falando aí meu nome, porra. Não pode, não pode. Mas foi de matar a luta. Valendo o WWE Championship, uma table match em tennis e Rain Org. Bom, essa luta mostrou que o Miz é muito filho da puta, mano. Ô, lutinha, nossa, subiu no meu conceito. E aí, Boeira, o que você achou? Essa luta, tipo, eu já, como já disse, foi o divisor de águas nesse reinado do Miz, né? Mostrou, porque todo o Rio tem um jeito Rio de ser, né? É o que eu digo, assim. Por exemplo, Edge, Ultimate Opportunist, o Chris Jericho, ele fala, às vezes não faz, mas fala pra caramba. Agora já mostrou, bom, Edge Guerreiro, né? Roubava tudo, de tudo que era jeito. O Big Show, ele era um carão fortão, tudo. Ninguém ganhava nesse dado. Tem isso também. Daí, então, mostrou o Rio que vai ser o The Miz, né? Tava uma incógnita pra gente descobrir que tipo de Rio ele ia ser. E descobrimos aí, e vamos ver. Acho que vai ter um puto reinado. Eu, da luta, assim, eu não gostei muito. E eu fiquei uma incógnita, assim, na minha cabeça, outra incógnita. Ele ganhou a luta daquele jeito. Daí eu fiquei pensando, porra, o pessoal passa replay depois da luta, né? Daí o juiz não vai ver. Daí eu dei muita risada quando o juiz mandou recomeçar a luta, porque, tipo, foi o que eu tava pensando, aconteceu. Só que vamos combinar também, o Temer foi muito burro, né? Ele já teria que a One Force fosse de verdade. Ele já teria que estar lá no backstage fazia tempo. É verdade. Ou então dá uma discreta, um discreto soquinho no juiz enquanto tipo, já acabou. Também. Tipo, opa, beleza, toma e segue correndo. É, uma boa também. Era uma boa. Uma ótima, né? Não uma boa. É. Ah, mas tudo bem, foi bem feito e reforçou mais ainda. Sobre a luta, foi ruim, porque os dois não são primor no ringue, apesar que o Orton já foi muito bom, mas agora eu não gosto mais dele, mas tudo bem. E os dois fizeram uma luta média, assim, digna do meio do card mesmo, mas não digna de um WWE Championship. Só que o final mostrou exatamente isso aí, como vai ser o reinado. E eu torço muito para que a WWE veja todo o esforço do Miz em aparecer em outros lugares e tal, reconheça isso e dê uma chance dele ir pro WrestleMania com esse título na mão, porque aí, acredito eu, vai ser a consagração definitiva dele como main eventer e futuro da WWE. Tomar aqui que tem no WrestleMania, mas pra isso aí vai ter que levar a criptonita do lado, né? Porque com certeza, se ele for até o WrestleMania, vai tentar de um fim. Ah, mas... Eu queria muito bem que a feud entre Cena e Punk e Miz e Morrison segurasse até o WrestleMania, mas acho muito difícil. Então, você falou o que eu ia falar. Não o que eu ia falar, mas você ia falar sobre isso, né? Infelizmente, né, não aconteceu o que eu estava, vamos dizer, prevendo. Foi o Punk feudar com o Orton e ele vai feudar agora com o Cena, algo que eu não gostei. Dois super-homens, pô, você só confundiu qual era o super-herói. É, não, mas então, é que o Orton, ele até sabe lutar, o Cena não sabe lutar. E Punk é cara que, tá certo que foi com o seu irmão, né, que ele deixa todo mundo lutando bem, mas ele já fez luta 5 estrelas, né, não é qualquer um. É, porque meu irmão é outro nível, né, Samoa Joe. Então, não, mas falando sério mesmo, o Punk, tipo, o cara, poucos fizeram luta 5 estrelas. Ele está nessa galeria de poucos aí. E o cara vai ter que lutar com o John Cena, né? Vamos ver o que John Cena vai aprontar pra cima dele, né? Não, a diferença do John Cena é... Ele precisa de um cara que consiga dar mobilidade à luta e que tem um grande moveset, ou um moveset que ele saiba usar na hora certa, pra ele, pra Ou ele deixa o cara usar bastante moveset bom do cara, o cara tem que saber ter psicologia e um moveset bom, ou o que acontece? O John Cena bate na luta inteira, só que isso nunca acontece. Porque a luta Shawn Michaels e John Cena, que foi uma, acho que foi a melhor luta da carreira do John Cena, ou uma das melhores, o John Cena não foi aquela chatice, apanha e ganha. Ele apanhou, é claro, mas ele também bateu, porque o Shawn Michaels era um lutador que apanhava bastante. Inclusive ele era conhecido por vender bem os golpes e tal. Ou seja, o Cena ele tem que lutar com alguém que também apanhe, ou que um cara que tem um moveset muito bom, e o CM Punk não é bem esse cara, apesar de que no ringue ele é muito bom, né? Então, você me assustou. Porque se assim, a diferença do Cena, eu, puta, que alguém vai falar a diferença do Cena e do Joe, eu já ia bater em você, né? Porque não. É uma puta de uma diferença entre os dois, um sabe lutar o outro, não. Seria um pecado falar isso. É verdade. E eu esqueci o que eu ia falar, mas tudo bem, a gente vai enrolando aqui até lembrar que eu ia falar. Isso, tipo, o John Cena, não sei se alguém assistiu a luta dele contra o Dolph Ziggler na SmackDown. Ele, tipo, o Ziggler literalmente levou a luta nas costas. Ele bateu. É um cara assim que tem que ter pro Cena pra luta ser boa, porque no geral a luta foi boa até com o nível de programa. Foi uma puta luta, velho. Então, só que o problema é que, por exemplo, a luta deles durou o quê? Não durou 15 minutos, eu acho, né? É. O moveset do Ziggler, que não é ruim, já tava acabando, entendeu? Porque ele deu muito golpe que eu nunca tinha visto ele. E não adianta, é isso que tem que ter um cara. Ou então um cara que apanha também e tal. Mas um cara que bate e apanha e tal. Aí ele ainda teve que desviar de alguns golpes, né, do Cena, pra lutar, pra ele não fazer todos os golpes ali e tal. Daí, quando o Cena ia, ele dava. Fazia um golpe e o Ziggler fazia 5. Né? Foi mais ou menos isso. Tem que ser assim, entendeu? E que nem, por exemplo, pode falar que não, mas se você for comparar moveset por moveset, os golpes que cada um já deu, e que dá normalmente numa luta, que você sabe que é assim da pessoa, não é? Por exemplo, deu esse golpe, mas foi uma vez ou outra. O moveset do John Cena e de um cara, por exemplo, o Shawn Michaels, não é muito distante. É claro, um é bem melhor que o outro, tem tudo. Mas se for ver, o Shawn Michaels, ele não tem muitos golpes em quantidade, mas a qualidade é grande. O John Cena, ele tem bons golpes. Ele tem o Bulldog, ele às vezes usa o DDT, agora ele tá com aquele novo Gut Wrench Suplex, não sei como chama, que ele pega pela barriga. Tem aquele Diving Leg Drop, que é até um bom golpe também, ele não erra. Tem o Full STF, tem o Five Knuckle Shuffle, tem vários golpes, Overcastle e tal. Só que o problema é que quando você vê ele usar esses golpes, geralmente é ombrada, aquele suplex dele lá girando, e o Can't See Me, Full STF, enfim. Entendeu? Por isso que todo mundo fala de 5 golpes, porque ele só faz isso na luta. E ele não mostra esses golpes aí que eu citei. Essa é a diferença entre ele e o Shawn Michaels, por exemplo, que não tem um moveset tão imenso, mas que é muito foda. Tem a psicologia e tudo mais. Sim. E já vamos por aqui. A gente fez os outros titles. Vamos planejar aí o jogador title, pelo menos até o WrestleMania 25. O 25 ou 27. Bom. Teve isso pra vocês. Vai continuar aí com o title até o Royal Rumble, ou fica até o Elimination Chamber, ou no WrestleMania chega campeão. E quem vai fazer feed com ele? Não no Royal Rumble, porque no Royal Rumble já tá decidido John Morrison, faz feed. Mas depois. Essa é a minha pergunta aí pra vocês. No Royal Rumble a gente já sabe, né? E na Elimination Chamber a gente comentou, acho, no último cast, vai ter, acho que, Sheamus, Morrison, Miz, Orton, Cena e Punk. Não sei se a gente tinha posto o Punk, a gente tinha posto o Barrett, agora eu vou adicionar o Punk no lugar do Barrett. E acho que se ele sair da Elimination Chamber como campeão, eu acho que ele vai ficar até no mínimo meio do ano como campeão. Então o Extreme Rules ele continuaria campeão? Até, vamos dizer, eu ia falar SummerSlam, só que daí é muito tempo pra um primeiro reinado. Mas acho que até o meio do ano ele era campeão. Extreme Rules e acho que é o Fatal 4-Way depois, né? Acho que ele perderia então no Fatal Four Way. Língua presa. Não, não tem língua presa, tô brincando. Mas acho que ele perderia então no Fatal Four Way. Eu acho. Eu acho que assim. É. De duas uma. Tá, é óbvio que eu vou falar. Mas assim, ou ele perde no Elimination Chamber, e eu acho que vai acontecer mesmo, a WWE gostando do trabalho dele, eu acho que ela não vai arriscar um main event ou uma luta pelo WWE title com ele, ainda não vai, talvez num futuro próximo, mas ainda não, e a probabilidade que eu quero que aconteça, mas que eu acho bem mais difícil, é ele reter no Elimination Chamber, só que aí ele vai perder no West também, eu não acho que, diferentemente do Boyaka, eu não acho que ele vá levar até o meio do ano não, eu acho que se ele passar do Elimination Chamber, que é difícil, ele já perde logo no WrestleMania ou para um Cena aí da vida, ou para um próprio Morrison, se tiver uma continuidade feud, ou para um Triple H que volta, aí eu não sei. Né? Aí depende da WWE. Mas é, e depende também para quem ele vai perder no Elimination Chamber, né? Porque dependendo para quem ele perder, vai ter a rematch dele, né? É, e também assim, às vezes a gente já viu isso. O cara que perde o título na Elimination Chamber esquece totalmente de título e entra em outra feud. Foi o que aconteceu com o Undertaker, por exemplo, apesar de que foi o Shawn Michaels que atrapalhou e tal, e seria idiotice ele não correr atrás de Shawn Michaels, seria sem noção. Mas a gente já viu isso acontecer, o Triple H ganhar Elimination Chamber também quando ninguém esperava, começar uma nova feud que dura só do Elimination Chamber pro WrestleMania e tal. Isso pode acontecer também. Às vezes o Miz perde, entra numa feud de relâmpago com alguém aí sem contar título, sem nada, e o cara que ganha o título, que pode ser alguém que ninguém espera, ou alguém que espera, né? Pode ser até um Orton da vida ou Cena, já vai e luta com outra pessoa sem nada a ver com o Miz, e essa rematch fica esquecida aí. Eu posso perguntar uma coisa pra vocês? À vontade. Alguém entrou que Triple H pode voltar? E Elimination Chamber, Triple H, parece que Foi por isso que eu falei do Triple H, né? Porque... Então, é que eu acho que o Triple H não tá no pique de segurar um main event de uma WrestleMania voltando assim de contusão. Vai falar isso pra ele. Faz tempo que ele já se recuperou, né? Mas não sei. Eu acho que depois da WrestleMania 25 do papelão com o Orton, eu acho que mesmo que ele... Eu acho que se ele quiser, a WWE dá a chance do main event pra ele, mas eu acho que ele deve ter se tocado e visto que não é o melhor tempo. Não mesmo. Ele ainda é o mesmo cara, isso eu posso te garantir. Pra mim, ele é uma grande chance. Bom, rapidinho, não, você falou assim do Miz entrar uma... Show de relâmpago sem o título em jogo. É isso que eu tô gostando da WWE. Você via pay per view aí, parecia o Night of Champions. Só tinha luta por título só. Tipo, o pessoal tinha esquecido das feuds assim, que não tivesse título em jogo. Agora não, a gente já viu assim, do Morrison e do Sheamus. Tá certo, teve alguma coisa em jogo, mas já foi outra coisa. Teve. Apesar de eu não ter gostado, Cena vs Nexus, a The Real vs Rey Mysterio. Tipo, isso que eu gostei esse ano também foi uma das coisas que eu mais gostei. A WWE voltou com esse negócio de field sem título em jogo. Bom, vamos agora para a próxima luta. Que foi valendo o World Heavyweight Championship numa tag match. O campeão Kane lutou contra Edge, Rey Mysterio e Alberto Del Rio, e o The Hardstyle Superstar Edge levou o title. E aí, o que vocês pensaram? Boyaka, começa. Ao vivo assim, eu achei que tinha sido a melhor luta do pay-per-view, lógico, depois eu parei, assisti de novo, assim. Daí eu vi, né, que Morrison e Sheamus foi muito foda. Mas foi uma luta divertida de assistir. Foi. E teve aquele spot clássico, né, do Del Rio no final, que ele cai em cima das duas mesas que sempre ficam ali, do lado do ringue. E como sempre, só quebra uma. Verdade. Pra variar, né? Perigoso aquilo, porque se ele bate a cabeça naquela mesa que não quebra, machuca, porque ela não vai quebrar por causa da cabeça. É, e eu também eu não acreditei no Ed, foi uma... Eu me arrependi demais, porque eu esqueci que a única pessoa que conseguiu ganhar do Ed numa TLC foi Superman John Cena. Nem o Undertaker conseguiu ganhar dele. Não. Vamos combinar também. Não, ele não ganhou, ele perdeu, não foi? Aquela não, então, que nem o Undertaker conseguiu ganhar. Ah, tá, eu entendi. E o Undertaker? Tá certo que teve, foi Undertaker contra um 7, né? É, né? Mas mesmo assim, velho, Undertaker tem o poder de desaparecer, né? O Undertaker tem o poder de desaparecer. Ele podia apagar a luz e aparecer lá em cima e pegar o título. Não, brincadeira. Mas mesmo assim, velho. É, mas aí todo mundo ia cair de pau em cima dele, né? Mas... Essa luta, tava valendo, se não me engano, a carreira do Undertaker, se ele perdesse. Aí ele caiu naquelas quatro mesas, perdeu a carreira e saiu andando de boa. É. Mas mesmo assim, velho, nem ele conseguiu. E um negócio que eu ficaria com medo, mas medo até que Shawn Michaels seria Undertaker vs John Cena numa WrestleMania. Cara, certeza, mais medo que o Shawn Michaels de longe. De longe, disparado, pensa um pouquinho mais, é aí o medo nosso. Bom, vamos também agora planejar o World Heavyweight Championship mais pra frente. Bom, aí vem também a minha teoria da conspiração. Bom, galera, lembrando que eu vou apresentar duas teorias da conspiração. Por quê? Ficou tão famosa que até tem gente mandando pra mim. O Godoy, ele não pôde participar esse final de semana, mas ele mandou pra mim a teoria da conspiração dele. Pra ele, o tênis leva o WWE Championship até o Elimination Chamber. E no Elimination Chamber, o... Caramba, esqueci o nome. O Senna ganha e os dois fazem feat. O Ed... Entre o Elimination Chamber, entre o Royal Rumble e o Elimination Chamber, o Ed faria aquele heel turn que estava planejado. Desculpa, o Ed? É, isso daí é a teoria da conspiração do Godoy. Ah, não, tô faria... bem. E quem ganharia o Royal Rumble match? Randy Orton, segundo Godoy. E os dois se enfrentariam no Mario WrestleMania, segundo Godoy. A minha teoria da conspiração. Ó, eu acho que pode acontecer novamente algo que aconteceu quando o Orton era campeão, o Cena ganhou o Royal Rumble match, só que cobrou o direito dele no Elimination Chamber, numa luta, numa single match. Eu acho que pode acontecer alguma coisa assim, pode ser um Christian, não sei, e eu gostaria muito. Pode ser também um The Rio, por que não? Eu acho que seria um mini push aí. Porque, tipo, eu também concordo com vocês que o Darius não teria bagagem pra meia event de WrestleMania. Mas, meia event de Elimination Chamber, perdendo ele, indo pra um top mid-card do WrestleMania, ele tem. Mas eu acho que... Eu não sei, eu sei de uma coisa, que o... Que isso que aconteceu aí do John Cena ter usado antes no Elimination Chamber, eu acho que é coisa de uma vez só. Eu acho que dificilmente acontece de usar o direito do WrestleMania antes. E eu acho que uma boa chance foi isso que você falou aí. Agora que você falou, eu lembrei, eu vi até em notícias, né, que o Christian tá aí. Ele pode voltar, ele é, de além de ser uma Dream Match, já tem história, então não precisa ser uma feud tão desenvolvida, porque eles dois num ringue, você já sabe que tem bagagem de sobra pra ter feud. E aí a WWE, aleluia, dá esse push pro Christian e os dois lutarem numa WrestleMania. Além de ser uma bela de uma luta, principalmente por uma TLC, aí seria uma Dream Match com certeza. Além de ser uma bela luta, é uma feud já montada e uma coisa que agradaria a grande maioria dos fãs. É, mas isso aí só aconteceria se o Ed fizesse o heel turn mesmo. E de outra forma não tem como acontecer. Não, mas o Christian pode voltar. É, por exemplo, ele volta no Royal Rumble, ganha de algum jeito o Rio, atacando alguém que seja face, ou fazendo alguma coisa safada, atacando o Ed, que seja. Já começa uma pequena feud do Royal Rumble pro Elimination Chamber, né? Mas não algo muito grande. Aí o Ed retém no Elimination Chamber, e aí do Elimination Chamber pro WrestleMania, eles pegam pesado na feud mesmo. E aí o Christian usa o direito dele de Royal Rumble match contra o Ed, ué. Pode ser algo do tipo. É, assim. Algo que acho que já tá claro é que acho que não tem ninguém, né, pra ganhar do Ed até o WrestleMania. Acho que ele vai... Acho que ele leva, né, até o WrestleMania. É, acho difícil ele não levar. Porque, ó, o Christian de heel, ele não é ruim não, velho. Porque o cara é daqueles que heel, face, twinner, fora, qualquer lugar, ele é bom, velho. Então acho que o Ed face e ele heel pode acontecer também. Ó, só uma coisa. Eu discordo com o Boeca. O Ed. Ah, principalmente falando de Noia Yalt e Mitchell Chamber. Eu acho que a gente poderia começar... Para depois que o Ed fez há uns anos atrás aí, eu achei, pô, vamos esperar antes de falar qualquer coisa, porque nesse pay-per-view tem algumas surpresas bravas, mas tem. Você acha que é? Eu penso, não sei, pode um tipo hoje aparecer na luta, não sei, mas pode. Pode dar uma zebra, vamos supor que é da WWE, porque... Mas zebra estilo Mazembe? É, não, nem um pouco. Mas essa zebra é um pouquinho menor, né, o Corbado? É. Pô, pera aí, ô galera. Bom, sobre o aquilo lá que o Boeca falou, que o Ed pode não perder pra ninguém, eu acho um pouco meio arriscado falar que já estamos de Elimination Chamber no Way Out. Porque desde que o Ed fez aquilo lá há um tempo atrás, né? Saindo de um Elimination Chamber, entrando na outra e levando o título. Eu acho meio arriscado falar. Eu acho que poderia pintar uma zebra aí, uma surpresa. O Triple H poderia aparecer. Ou, sabe, o sonho dos mexicanos poderia acontecer. Ou o Alberto Del Rio ou o Rey Mysterio poderia ganhar. Lembrando que isso pode ser o último WrestleMania de Rey Mysterio. É, aí é rapidinho. Eu acho que dificilmente os dois conseguem reter os títulos. Acho que... Como assim? Os dois, WWE e World Heavyweight Championship, não é? É, eu acho que dificilmente The Miz e Ed saem juntos como campeões depois do pay-per-view. Também acho muito difícil. Apesar dos dois terem ganho o título bem... Foi recentemente, né? Muito recentemente, acho bem difícil. E antes também, né? Vocês falaram esse negócio do cara cobrar o direito do Royal Rumble antes. Mas antes, no caso, a Elimination Chamber, ela decidia a contender, né? Pro WrestleMania. Agora é o título. Hã? Só em 2008 que foi que aconteceu aquilo lá. Não, então. E foi o que aconteceu. O Cena cobrou o direito dele antes. Não, só em 2008. Agora não. Se não acontecesse aquilo lá em 2008, ele ia ter pelo WWE Championship. O plano era pra ter pelo WWE Championship. Só que aí aconteceu o inesperado de um Cena aparecendo no Royal Rumble e surgiu falando que ele ia cobrar no layout. Mas o plano inicial, pelo menos, as cobertas da WWE, era fazer o Cena na época, era fazer o Triple H ganhar a Elimination Chamber do Warrior Chamber, novidade. Mas... Eu não sei, pelo como lindo. Eu tenho até que. Se eu entrar no portal do outro livro antigo, capaz de achar alguma coisa assim do gênero, mas depois eu entro pra pesquisar aí pra vocês. Bom, então, é algumas coisas aí. E uma coisa que eu acho legal, principalmente dessa época, é o Road to WrestleMania. Muito legal. E é a época da Blake que acontece coisas imprevisíveis. É, e rapidinho só, dando um detalhe aqui, eu acho que essa diferença, a grande diferença, que impede, por exemplo, o Impact aí da vida, uma TNA no geral, chegar perto da WWE em competição, entende? É o tamanho. Por exemplo, você viu assim o Bound for Glory, que é o que chamam de WrestleMania da TNA, né? Beleza, você pega, eles até venderam legal o evento, o AB sempre falando 10, 10, 10 pra vinda deles e tal. Mas assim, eles não fazem nem um décimo do que a WWE faz. Ela pega um quarto do ano inteiro pra dedicado só ao WrestleMania, Road to WrestleMania. É um evento de 4 horas, eles colocam lá lutas mais lutas geralmente do que no normal. Eles fazem toda essa Blood WrestleMania, como eu disse, feuds acontecem, surpresas acontecem. Então, essa é realmente, eu acho que o tamanho e a proporção que dão pro WrestleMania, que é a grande diferença pra TNA e a WWE, entendeu? Essa estrutura, tanto do WrestleMania quanto no geral, é a diferença da TNA pro WWE. Mas pode continuar. E agora não, mas agora você falou, gostaria até de falar um pouco sobre o TLC, até porque é o próximo momento, eu não tô afim muito de falar, mas a gente vai falar daqui a pouco. Talvez a TNA poderia estar fazendo uma estratégia meio que errada para o Bound for Glory. Por quê? Ela faz todos os pay-per-views, todos os shows em Orlando, no Impact Zone, em Zone. O único pay-per-view que não é no Impact Zone é o Bound for Glory. Aí você chega no Bound for Glory do último ano, por exemplo, o último ano desse ano. Olha, tô achando que tá no 2011. Teve o quê? Não teve 6 mil pessoas no Los Angeles. E foi no Rio. Agora você coloca isso em Orlando. Poderia ter mais pessoas. Orlando, que a WWE também falou que é o lugar que tem melhor reação, né, do público. Entendeu? É uma coisa assim que poderia se pensar. Faz o seguinte: bota todos os pay-per-views fora de Orlando. E chega o Bond falou, dá um presente pra cidade. Faz o Bond falou pra lá. Aí o que você não faz? Eu acho que pega um ginásio maior, a casa do Orlando Magic, coloca 25 mil pessoas lá, tranquilo. E coisa que pra TNA seria algo estrondoso. Não, mas é essa carga que eu digo, que a TNA é muito pequena ainda. Porque um dos shows que mais teve gente foi um, acho que em Nova York, algo assim, que foi 10 mil pessoas, se eu não me engano, nos Estados Unidos, assim. Então, é um, você vê que é uma estrutura que ainda tá muito longe de conseguir comparar com a WWE, entendeu? Enquanto é isso a WWE faz show em estádio de futebol, que mais ou menos tem capacidade pra 90 mil pessoas, 100 tem pessoas no gramado, a TNA fez um show num campo de beisebol. Que no máximo é 10, 12 mil lugares. O campo de beisebol cabe bastante gente. Não, mas aquele campo aí que ele tá falando foi isso mesmo. Que a TNA vira e mexe faz propaganda. Mas o que eu tô falando é que, assim, sobre isso que você falou do Impact Zone e tal, eu acho que a diferença que tinha que fazer, realmente o Bound for Glory tinha que ser num lugar maior. Tinha que ser numa arena maior, de capacidade maior. Mas os outros pay-per-views, eu acho que só pra pay-per-view, por enquanto, poderia ser, ou até alguns impacts especiais e tal, tinha que ser fora do Impact Zone, sabe? Você fazer tudo no Impact Zone é complicado, entendeu? Porque na hora que você for sair, o pessoal vai estar meio que desacostumado, mesmo acompanhando por TV e tal, não vai saber, entende? Então acho que, assim, tem ideia já dos impacts começarem a ser gravados em outros lugares. Eu acho que tinha que começar, assim, impact gravado em outro lugar, uma ou duas vezes por mês, e os pay-per-views, assim, pelo menos metade já serem gravados em outras cidades, entendeu? Eu acho que, tipo assim, eu se fosse hoje o Bambamã da TNA, o que eu faria? Tudo bom, claro que eu não vou falar em wrestling aqui, porque eu ficaria meia hora falando. Mas, por exemplo, esse negócio de eventos, eu colocaria a TNA primeiro no lugar dela, não combatendo com a WWE, e sim fazendo o seu melhor. Evitaria, ao máximo, um confronto com a WWE por cidade, alguma coisa assim do gênero. Então, o que eu faria? Eu pegaria as cidades principais ali, Los Angeles, Washington, a cidade de Orlando, pegaria as cidades principais, mapeia. Vamos fazer uns pay-per-views nessas cidades principais. Impact, que você falou. Ao começo, eu ainda continuaria com Impact no Impact Zone. Só que eu faria outros The Holland Show. Mas não no Impact, nessas cidades especiais. Para familiarizar ainda mais o pessoal de outras cidades com a TNA. E assim, eu ia indo. E fazer um horror enrolando num lugar maior. Para colocar aí, o quê? 25 mil pessoas. E aí, o que vocês pensam? Pode falar aí, Boiaca. Ah, então, eu não tô comentando muito, né? Porque Chennai não é minha praia. Mas, então, eu acho que foi isso mesmo que o Lanzoni falou, né? Eles quiseram dar um passo maior do que a perna, né? Combatendo com a WWE. Porque a WWE já tem um público formado. E, por exemplo, ficar no mesmo... querer reviver as Monday Night Wars foi um erro gravíssimo, porque eles fizeram o primeiro programa, tá ótimo. Daí a Raw perdeu o quê? 0.2, eles ganharam 0.5, vamos supor. Eles acharam que seria assim pra sempre, mas não. Eles não tiveram bagagem pra sustentar aquilo que eles tinham feito naquele primeiro show. E aí, acho que aí eles se quebraram de vez nessa falsa esperança. E se eles continuassem nas quintas-feiras, né? Agora, ó, já bateram Superstars. Daí depois bate SmackDown. Aí sim, vamos pensar maior, né? Aí... Exatamente, foi exatamente isso que eu sempre pensei. Eu sempre pensei que, independente do dia, pra TNA pensar em combater a WWE em geral, ela teria que passar o SmackDown e manter uma média de mensal do ano inteiro, não importa, teria que manter uma média maior. Por exemplo, o SmackDown tá fazendo 1.7, 1.8. A TNA teria que, o Impact teria que ter pelo menos 1.9, 2, independentemente do dia, manter essa média maior, entendeu? Maior sempre, não seria algo ocasional, com especial e tal. Uhum. E aí, ir fazendo o quê? Começar aí sim a fazer alguns especiais, algumas vezes com atrativos a mais, de segunda, entendeu? Fazer algum, sei lá, um mês lá tem um Impact de segunda, no outro tem um Impact especial, aí no outro tem aquele igual a TNA fez, que é luta só a nível de pay-per-view, entendeu? E assim vai, porque a TNA fazia o Impact 1, 1.1, aí você vai e muda pra segunda, do nada, assim, não ia conseguir nunca. O Lanzoni tentou enrolar ao máximo, mas teve que falar do evento principal do WWE TLC. Bom, o main event foi uma chairs match entre John Cena e Barrett, e o Cena ganhou numa luta ruim. Pronto, acabou o pay-per-view? Acabou, vamos pra notícia. É, ah, só um detalhe. Não, deixa eu comentar. Posso comentar a luta? Comenta. Obrigado. Saco, meu. Já comentei, tá? Obrigado foi o meu comentário. Não, tá, desculpa, mas... É, foi isso a luta. Entenderam, né? A luta foi uma coisa... Traduz o que foi a luta. Bullshit. Acho que não merece nem comentário, né? Não merece. Fim de papo. Não merece. Vamos pra próxima. Bom, pessoal, vamos agora falar de notícias. Vamos começar agora aí com uma notícia não muito bombástica. Vamos deixar bombástica pro final. Motivo para a mudança na TLC Match. Como informado anteriormente, o principal motivo para a introdução de Rey Mysterio e Alberto Del Rio na TLC Match do último pay-per-view foi para dar mais tempo a outras lutas do evento. Além disso, foi descoberto que a direção da empresa achou que o Ed e o Kenny não estavam tendo uma rivalidade muito acentuada e achavam que a luta poderia ser uma luta ruim. E aí, Boia, o que você acha? Ó, a rivalidade entre os dois era a mais foda da WWE. E, assim, tá certo que uma luta entre os dois não seria... Eles não estão no ápice da forma pra fazer uma Sheamus vs Morrison, né? Acho que eles fizeram certo em botar o Mysterio e o Alberto Del Rio, até pra tirar o foco dos dois. Mas essa história aí que foi pra dar tempo pras outras lutas é completamente mentira. Porque as quatro primeiras lutas, acabou as lutas, eu fui ver o horário, só tinha passado 1h15 de pay-per-view. Ou seja, tinha mais de metade do pay-per-view pra três lutas só. Os três main events, vamos dizer assim. E isso é uma calúnia. É um mentiroso caluniador. Caluniador e mentiroso. Mas vamos Quem combinar. Esse vídeo conhece. Vamos combinar. Desculpa falar. Mas eu, pelo menos. Ed versus Rey versus Alberto Del Rio versus Ken. Deu um branco aqui agora. Bom, mas essa luta. Uma TLC Match demoraria o tempo que ela... Uma single TLC Match. Demoraria isso, o que aconteceu. Mas agora, uma Fatal 4-Way, pra mim, ainda mais um pay-per-view chamado TLC, teria que ser um main event teria que ter uma hora de duração essa match. Nossa! Eu não tô brincando, mano. Porque é sério, velho. É uma eu não acho que teria que ser durar uma hora, porque é muito difícil uma spot fest assim conseguir durar uma hora sem de boa. Mas. No mínimo 40 minutos. Mas não, também não, mas tinha que durar meia hora. Eu concordo. Mas tipo, tá, tudo bem, mas não durou nem isso, velho. E aí o que os filha das putas me fazem? Me coloca com 35 minutos para a Cena e o Wade Barrett. Pra tomar no cu. Ah, ó, pô. Eu tô vendo aqui agora que você falou. Ed versus Kane versus Alberto Del Rio versus Rey Mysterio durou 22 minutos. Enquanto a chairs match entre o Cuck Pina e o Barrett durou 19. Tudo bem, mas era. Tinha que durar, vai, 15 minutos e outra meia hora, né? 15? Tinha que durar mais nem 5 minutos da porra dessa luta? Não tinha nem que estar indo pro pay-per-view essa merda. Ah, tomar no cu, mano. É, agora o Mr. Putinho aí, né? Mas a gente releva. Ah, oh, é sério, velho. Oh, ia ser uma puta de uma luta. O Rey Mysterio poderia dar aqueles spots dele de aéreo. O Alberto Del Rio sabe lutar, sabe ser hardcore, sabe ser técnico. Imagina a puta de uma luta que acontecia com o Edson, que é o dono do Mr. Money in the Bank. E Money in the Bank, não, TLC. E o Kane, que é o Kane, que tá voltando a ser o velho The Big Ride Match. Pô, é uma coisa assim que é um pouquinho revoltado mesmo. Percebemos, né? Vale. É. Ah, não. Sério mesmo? Você ficou revoltado? Ah, não. Ah, é. Vai, vamos pra próxima notícia, vai. É uma notícia que a gente falou quando a gente tava comentando um pouquinho sobre TNA. A TNA pode começar a gravar o Impact fora de Orlando. A gente tem mais alguma coisa pra comentar sobre essa notícia? Não, da minha parte não. Então, a gente já comentou já, galera. É, final de Temis pode durar mais do que esperado. É, há várias conversas nos bastidores da WWE sobre a possibilidade do reinado de Miz como WWE Champion ser estendido, já que o plano original era para que o Miz perdesse no Royal Rumble. Aparentemente, o reinado poderia ser estendido até o WrestleMania, onde Miz enfrentaria John Cena pelo WWE Title. A WWE tá muito satisfeita com o Temis que ele vem fazendo desde que ele venceu o título e aparecendo em vários programas de TV. E é uma coisa que eu vou falar agora também. Outro lutador que faz isso, apesar de eu não gostar dele, e deu pra perceber agora no meio pitinho que eu dei, é o John Cena. O John Cena também, quando ele tá com o WWE Tide, ele aparece meio mundo de programa de TV. E é uma atitude legal, porque acaba valorizando o nome da empresa. Pelo menos eu acho. Gustavo, o que você tem? É, eu acho que o Miz devia manter ficar com o título até o WrestleMania e realmente toda essa mídia que ele tá tendo é o que aconteceu, é o que fez o Cena virar a face da empresa e virar esse cara que ganhou 10 mil vezes o título. É exatamente isso, é você ser um cara incansável, que luta em todo lugar, que aparece em todos os lugares, que faz o que tem que fazer pela empresa. Foi assim que o Miz, na verdade, subiu, porque eu lembro que quando ele era tag champion e aí ele era United States champion ao mesmo tempo, ele perdeu um dos títulos e aí ele recuperou exatamente pra ir numa feira de jogos e também pra e depois quando ele ganhou o push também, porque ele tava se esforçando pra aparecer na empresa, lutando em dois shows, né, porque era campeão de tag e tal, e aí ganhou o Money in the Bank, e agora, como ele tá aparecendo nos lugares e tal, ele ganha chance de reter. Então é assim, nesse ponto a WWE tá dando muito, muito crédito e chance a quem tá trabalhando duro pela empresa, o que no final não é injusto, né? É. E aí, boy? É, não lembro se a gente comentou aqui em off, ou se ele tava gravando já, mas é, eu acho que se ele passar da Elimination Chamber, ele vai até o meio do ano fácil, com o título. Que acho que a missão mais difícil dele é a Elimination Chamber. Mas, e de resto, tipo, acho que tá sendo ótimo, né, pra empresa essas aparições dele. Porque divulga a empresa, né? Divulga, não precisa de divulgação, mas fortalece a imagem. É que nem uma professora minha falou, Ela perguntou pra gente, né, por que que a Coca-Cola e o McDonald's fazem propagandas, né? E assim, só não tava querendo divulgar porque todo mundo, mas sim pra fortalecer a imagem, né? Isso é ótimo no caso da WWE. Mr. Boy é cara agora no momento educacional. Porque Mr. Boy também é cultura. É. Brincadeira, não é cultura, né, porra nenhuma, mas. É, não vamos exagerar. Mano, não vamos exagerar. Ah, o Cat ganhou até prêmio, né? Mas vamos ficar quieto. Nossa, mano, fiquei feliz, mano. Não. Pelo amor de Deus, não fala nada. Acabou o podcast. Falou pra vocês, pessoal. Falou, Gustavo. O pessoal não entendeu e não vai nem entender aqui que o negócio ficou entre off, entre nós três aqui. Bom, Tim Ross comenta sobre possível feud entre John Cena e CM Punk. Falando sobre o provável feud entre esses dois wrestlers, o Jim Ross postou o seguinte no seu blog: acho que esses dois terão algumas lutas estelares, e tudo culminará num grande combate. Punk tem muita vontade de voltar a se estabelecer como um lutador dominante na empresa. Cena e Punk tem tudo para fazer grandes shows juntos. Espero que esteja certo, Jim Ross, mas eu não concordo em nada que você falou, a não ser que o Punk quer ser novamente um lutador dominante na empresa. E aí, o Boia, o que você acha? O Punk é cara pra ser em evento da empresa. Acho que é um dos melhores lutadores em atividade. Não, aí em termos de qualidade nas grandes empresas, lógico, se a gente for comentar de técnica e tal, a gente tem Dave Richards, e só Dave Richards já fala tudo, né? Mas em atividade, eu acho que ele é um dos melhores lutadores. E não sei, ele é cara pra ser meio eventer, velho. Ele é cara pra segurar o maior título da empresa. O cara sabe falar, sabe lutar. E vamos ver o que vai acontecer com ele, né? E ele provou também que ele sabe ser face e sabe ser heel. Inclusive, eu acho que ele é melhor heel, né, velho? Mas nas duas funções ele faz perfeitamente bem. Eu já não concordo. Depende. Depende se ele ainda vai estar fieldando. Porque o começo dele heel foi muito chato. É, assim, porque foi meio confuso também, porque ele passa uma mensagem para as pessoas não beberem, não fumarem, não se drogarem. E como que um cara desse pode ser, vamos dizer assim, vai, usar um termo bem, sei lá, bem tosco assim, né? Como um cara desse pode ser o malvado, passando uma mensagem boa? É meio não, muito confuso isso, né? Não. Pelo menos pra mim. É muito o quê? Confuso. Não, mas eu acho que é tipo, a intenção, por exemplo, pensando agora em Brasil, era pra fazer mais ou menos o que alguns tipos, vamos dizer assim, de evangélicos fazem. Que é tipo, ficar pregando aquilo toda hora e acabar se tornando chato. E mesmo assim, sendo chato, o que ele faz? Além de ser chato, na verdade, também peca no fora disso, entendeu? Que é geralmente aquilo que fala, quem mais fala de Deus, mais pecador é. Eu acho que, pelo menos na minha visão, a TNA tentou fazer algo parecido com isso. Trazendo isso aqui pro Brasil, né? Algo assim desse tipo, de ser um cara que prega algo, fica pregando algo tantas vezes que acaba se tornando chato e uma pessoa ruim, porque na verdade é tudo hipocrisia. Mais ou menos isso, entendeu? Eu acho, não sei. Eu ouvi dessa forma. E eu gostei dele rio, por sinal, mas tudo bem. Não, ele riu na field com o Rey Mysterio, foi muito bom. Foi perfeito, ele foi perfeito. Agora na field com o Jeff Hardy, vai me desculpar, mas o fieldzinho sem graça. Não foi uma field, né? Foi o quê? Umas duas, três lutas. Foi uma field, né? Mas foi ridículo. E vamos agora, se você achou que eu tava revoltado com aquele meio evento, você vai ver agora. Caval é demitido da WWE. Tomando seu cu. Parabéns, WWE. Tomando seu cu, filha de uma puta. Boa, o que você pensa? Vou ter um déjà vu aí das primeiras edições do podcast. Parabéns, Vince McMahon, você demitiu esse cara, o cara não luta nada, ele, tipo, ele é... O cara é muito ruim, é tanto cara bom aí como a lenda David Otunga e o cara quer dar espaço pra Caval. Tem que também mandar embora esse Daniel Bryan, não sei o que tá fazendo aí. Rey Mysterio também, né, Rey Mysterio também já passou da hora de se aposentar. Evan Bourne também pode ficar no hospital. Não, mas não, agora falando. Agora esse Daniel Bryan é ridículo, né, mano? Não, não vejo é demais, nada. Mano. É. Como é que pode dar um título de suma importância como campeonato dos o Estados Tunga Unidos? Cara, lenda maior da história, final. Sem mais. Não, mas agora falando sério. Cavalo luta pra caramba, mas. Foi, vai, vamos dizer assim, foi uma péssima desculpa falar que não tinha nada em planos pra ele. É, ele fez um péssimo uso da title shot dele que ele ganhou no NXT. E se bem que eu também, tirando o Intercontinental Championship, eu não via alguma coisa pra ele. Só se, foi, se acontecesse o que a gente comentou, ele entrasse numa tag aí, aí tudo bem. Mas de resto, eu acho não. Que ali não é. Não tá pra ele. Eu posso perguntar uma coisa pra vocês? Quais são os atuais planos para Yoshitaka? Quais são os atuais planos para Alex Ray? Quais são os atuais planos Alex uma franca de gente que tá. Alex quem? Ah, Riley. Tá ligado, mano. Ah, Riley? Drew McIntyre. Não, Drew McIntyre. Não, mas Riley ainda tá. O Drew ele vai pegar a Kelly, porque ele vai virar face. Quem? O Drew McIntyre vai virar face e vai pegar a Kelly. Nossa, se for assim, eu também quero ir lá, velho. Maluco que já comeu a Tiffany na vida real. Ficar com a Kelly na brincadeirinha aí, velho. Brincadeira, hein, bicho. E a Tiffany também, que meu Deus, hein. Nossa, a Tiffany é monstruosamente gostosa. Tá, mas o que eu ia falar é que sobre o Caval, isso de não ter o que fazer é uma mentira. Porque, assim, é, pensando que ainda não usou a title shot, que por sinal foi uma das title shots mais mal usadas. O cara tá lá do nada, ele chega, luta com o Ziggler zoa, ele cata. É, você vai me zoar? Então a gente se vê no pay-per-view. Perde e some. Beleza, faz de conta que ele não usou. O que que dava pra fazer? Ele entrar em feud com o Dolph Ziggler? Ou entrar em alguma feud assim, é, menor e depois com o Dolph? E fazer o que? Nessa mini feud que tem, é ele. Aí sim ele usar o contender dele. Como se fosse uma Royal Rumble match. Pô, o cara que venceu, ele tem alguma coisa pra escolher com o cara. Que nem quando era, por exemplo, com o Undertaker e o Batista, se não me engano, que ele escolheu o Batista e o Teodoro. Então, ele poderia escolher alguém, ou o Dolph Ziggler, que seria o melhor, e aí ter alguma feud, alguma coisa, durar um tempo a mais com essa title shot na mão, pra aí sim ele usar depois. Agora, dito que foi feito de qualquer jeito. Mas aí, beleza, usou. Planos que podia ter. Ele podia formar uma tag pra melhorar a divisão de tag da WWE. Fazer estilo TNA, assim. Tipo, não precisa prezar tanto do lado de qualidade é, no microfone ou de qualidades fora do ringue. Preza mesmo pela qualidade no ringue. Põe lá um Caval e Evan Bourne. É, joga uma The Usos lá, que não puderam mostrar, mas que sabem lutar. É, joga algumas tags de qualidade mesmo. Põe os caras que sabem lutar e deixa lá feudando, entendeu? Não existe isso de não ter espaço. E outra alternativa ainda, não deu tag, põe ele ali feudando com alguém do mid-card ou do... pode ser até do low-card. Por exemplo, tem um... eu não gosto muito dele, mas tem o JTJ aí, cadê ele? Não, sumiu, então... põe os dois pra feudar, ou dá um heel turn, muda alguma coisa, faz alguma coisa que tenha... que todo mundo fala, nossa, não esperava por essa, entendeu? Planos é fácil ter, só que se a pessoa não tem vontade, aí não existe planos mesmo. Por isso que eu acho que isso tudo é uma desculpa e que ou é alguma coisa que eles não quiseram contar e não vão querer, ou amanhã ou depois vai aparecer alguma coisa do porquê mesmo. Acho que isso. Bom, aí de não ter planos é muito... uma lorota. Não, mas agora que você tá falando, sabe o que me veio na cabeça? É um motivo muito idiota, mas pelo que eu conheço o Vince McMahon, é bem capaz. Então é nada, né? Porque você não conhece. O Brian não, o Caval, ele usava aqueles aqueles tapas lá do Ric Flair. E o Vince não gostava. Ah, é verdade, ele usou bastante numa luta aí que foi num SmackDown. Ele que tava em todas. É do modo. É, e teve uma aí que ele usou umas 5 vezes. E pode ver, se pro Yoshitatsu, que usou uma que eu tinha visto, ele ficou um tempão afastado, imagina pro Caval que usou uma rank. Ó, isso que você falou agora pode ser ridículo motivo pra qualquer um, mas do jeito que o Vince parece ser, já que eu, diferentemente de você, eu não conheço ele, né? Do jeito que ele parece ser e tal, esse não é um motivo muito difícil, não, né? Pode não ter sido o motivo, mas pode ter acarretado, entendeu? É, próprio Daniel Bryan, né? É, eles podem realmente não ter tido nenhuma Daniel coisa, Bryan, sabe? Eu estou online, rapaz. É, eu também... É que o Caval aí não tem tanto nome, né? Mas eu também... Olha, eu falaria que era storyline. Isso do Daniel Bryan ser storyline, eu acho que pode ser. Porque eu lembro que eu vi um tweet do Matt Hardy falando... Assim, é que o Matt Hardy tá causando encrenca agora, tá fora da WWE, ele já tava fora quando ele falou isso. Então, eu não sei, mas eu lembro que eu vi um tweet dele falando, assim, algumas revelações da WWE, e começou a falar, e teve uma assim, ele falou, entre outras coisas, ele falou algo do tipo, e se eu falasse que além daquilo, né, que ele tinha citado outra coisa que eu não lembro, falar que toda essa história de demissão do Daniel Bryan, tudo isso dele lutar em indie, ter sido demitido por um tempo, por tudo uma grande jogada de marketing, uma grande storyline. Aí eu fiquei pensando, né? No final tem sentido. Porque se a WWE demite, ela recontrata, ela faz isso depois de um bom tempo. Que nem fez com o Chris Masters, que saiu e voltou bem depois. Agora, dito que foi... Chris Masters? Foi, não sei não. 6 meses depois do cacete, né? Foi uns 3 meses depois, ou até menos, né? Em Chris Masters, que é o novo Snitsky, né? Uh-huh. Só perde. É. Ah, é tipo, é o cara que luta com um outro aí pra... na credibilidade, né? Porque ele só perde. Eu assisti a luta dele contra o Cody Rhodes. Pô, tomar banho. O cara deu 2 golpes, velho. E, tipo, eu achava que o finisher do Rhodes era bom. Daí, quando eu fui ver, o cara, ele só vira e cai, assim. É ridículo. Eu analisei, tipo, parei pra analisar. Não, ele é, plasticamente, eu acho ele bonito. Mas... Aquele robô do Chris Hero, acho que ele usa. É, então, eu tava vendo o impacto dele, assim, meu, ridículo. Ridículo, né? Ah, o cara tem que saber vender também, né? Tipo, como se ele tivesse tido a cabeça prensada no chão mesmo. É tem isso. Então... É, tipo um então, DDT, né? Claro que ele é bonito também, né? Então... É. É que eu sou suspeito pra falar, porque, por exemplo, eu acho o DDT um golpe muito foda, tá ligado? Tipo, ele é simples e tal, mas eu, principalmente do jeito que você executa, se você tiver ele de finisher, eu não vou falar nada não. Porque pensa, não... Vai, já que a WWE quer tanto passar a realidade, o que dói mais? A sua cabeça ser plantada no chão ou você ser jogado no chão de costas, como é um full, por exemplo? Ou Attitude Adjustment, não importa. Tudo bem, dói, é claro que dói, mas o que dói mais, entendeu? Então eu acho com que... Com certeza. Então eu gosto muito do DDT. Logo eu gosto também do Crossroads, que é parecido. Mas... sei lá, né? Não é um dos melhores finishes, mas é aceitável, sim. Criou. DDT era finisher só do Dreamer, Raven e bota um monte de cara aí, então eu gosto. É verdade. Bom, agora vamos falar, essa parte é meio mais comboica, sobre as matches. Vamos para os melhores matches aí da WWE. O Boeca pegou, se não me engano, a eleição que a WWE fez. Tô certo, Boeca? Isso. As 25 melhores lutas de vou 2010. Não vou falar nada disso, tá? Por quê? Porque é você que vai falar, só isso. Ah. Ai, ai, tchau. Quer que eu... Ó, vou dar 25 para a primeira rapidinho. Rey Mysterio vs The Real, Evan Bourne e John Cena vs Ed Sheamus, Jerry Lawler e The Miz, Mysterio vs Swagger no Money Bank. Peraí, vai direto pro top 10, vai, não quero saber dessa porcaria. É melhor, né, melhor. É. Só que o top 10 não é o top 10 real. Não mesmo. Tem muita luta aí do top 25 que tá atrás, que é bem melhor do que a top número 1, por exemplo. É por isso que eu ia falar, não, mas então, É, vai, top 10, rapidinho. Décima luta, Daniel Bryan vs Jericho no NXT. Nona, foi um lotaço. John Cena vs Barrett no Hell in a Cell. Foi boa, só boa. Em oitavo, SmackDown. Nona, aquela do Barrett que os caras invadiram e ele foi pro Nexus? É. Top 85 mil, só se for, porque foi ridículo essa luta, mas beleza. É, então, oitavo, SmackDown Money in the Bank Match. Foi sétimo, boa. Evan Bourne vs Chris Jericho no Fatal 4-Way, foi a luta que salvou o pay-per-view. Podia até subir mais. Não vem não, teve outra luta que salvou o pay-per-view. Qual? A valendo War Heavyweight, então. É, foi boa, essa aí foi ótima. Mas, vai, voltando. Em sexto, Team WWE vs Nexus no SummerSlam. Nossa. Em quinto, SmackDown Elimination Chamber Match. Em quarto, CM Punk vs Rey Mysterio no Extreme Rules. Em terceiro, John Cena vs Batista no Mike Quit Match. Ai meu Deus. E empatadas em primeiro lugar, HBK vs Taker na WrestleMania. E Dolph Ziggler vs Daniel Bryan no Bragging Rights. Não. As duas irão ser voltadas. Isso. Se ganhar Daniel Bryan e Dolph Ziggler, mano, vai tomar no cu. Tudo bem, né? Estão dando uma moral. Estão dando uma moral do caramba pro Daniel Bryan. E foi uma lutaça, diga-se de passagem. Mas. Sem comparação. E eu tava vendo, dessas 25 lutas, se não me engano, 14 delas tem ou Rey Mysterio, ou Daniel Bryan, ou Evan Bourne. Ó, Rey Mysterio vs The Real, Evan Bourne John Cena contra Ed Sheamus, Rey Mysterio vs Swagger, vamos ver. Cadê? Taker vs Mysterio no Royal Rumble, eu não gostei, mas tá aqui. A Triple Threat Submissions Anywhere, Shawn Michaels e Rey Mysterio, Royal Rumble Match, Bryan vs Jericho. Tem aí SmackDown Money in the Bank, acho que tava o Rey Mysterio, não tava? Não. É. Ah não, ele era campeão, né? Tá certo. É, Bourne vs Chris Jericho, Team da WWE vs Nexus, SmackDown Elimination Chamber, acho que tinha alguém, um desses três, no caso o Rey Mysterio. O CM Punk vs Rey Mysterio e Dolph Ziggler vs Daniel Bryan. Eu contei umas 12 aí, mas tudo bem. Não, é que eu tava contando a Money in the Bank e a, acho que a Raw Elimination Chamber Match. Só que nenhuma das duas. Então não, daí dá as 14. Você provou então, o ponto. De 25 é metade, muito. Vai, metade, pronto. E ainda tem só mesmo que fala que o Rey Mysterio e o Evan Bourne não são ruins. Não, quem fala isso é um imbecil, né, velho? Então, Gustavo, você é um imbecil, tua. Obrigado. Vai sair do cast? Vou falar. Tchau. Não. Vai, já vai. Falando em lutas do ano, então a gente podia fazer essa recapitulação do ano, né? Falar um pouco do ano, vocês não acham? Comparar com 2009, ou falar o que espera pra 2011, algo assim, né? Sei lá, por mim a gente... Vocês querem falar de tudo? Quer focar em pay-per-view? Fields? Não, o que eu queria dizer é que 2010 foi, se comparado a 2009, bem melhor. Bem melhor. Infinitamente melhor. Foi um ano que melhorou muitas questões e uma das principais foi foram os novos main events que surgiram e a renovação que a WWE vem fazendo. Inclusive, deu sorte, né? Porque a maioria das apostas deu certo, né? A aposta que eu lembro aqui de cabeça que deu errado foi o Drew McIntyre. Agora, Sheamus... Jack Swagger. Não, ele deu errado, mas assim, não foi tão errado, entendeu? Não, mas ele... Eu acharia pra ele voltar ainda. Agora, ele ainda ganhou... O Drew McIntyre era um cara que era pra ele ganhar o Intercontinental Championship e bem e já ir direto pro título. O que aconteceu foi que ele ganhou o Intercontinental, não conseguiu ir bem, deram o tag title pra ele pra ver se ele conseguiria alguma coisa ainda, não conseguiu bem, e agora vão mudar ele de face ou pra alguma coisa assim. Mas agora, ali, pra ver se ele vai bem, né, como fez. Mas ali acho que o elo fraco era o Cody Rhodes, né? É. Da tag. E o Swagger, eu já discordo, eu acho que ele foi um ano bom pra ele, ganhou dois World Heavyweight Championships. 2 o quê? Não. Ganhou? Não. Ganhou do Jericho e acho que depois, não sei, ele perdeu pra alguém e ganhou de novo. Não, ganhou uma vez só. Ah, e tudo bem, ele ganhou a Money in the Bank. É, e sim, não porque, é eu lembro, merda, né? Porque eu lembro que ele ganhou a Money in the Bank, fez cash-in, aí ele empatou com o Morton, alguma coisa assim, ganhou uma lá do Big Show, passou pelo Big Show, ele não ganhou, mas ele passou, aí depois ele perdeu pro Rey Mysterio, não foi? Aham. Aí o Rey Mysterio, eles estavam na rematch, o Rey Mysterio ganhou, veio o Kane, deu o cash-in, tá com o título até agora e perdeu pro Edge. Tá, mas o que importa que eu tava falando era que o ano da WWE foi bem melhor, essas investidas vamos fazer novos assim, talentos então, foi bem. Negócio agora eu vou comandar, tomando lugar do Lanzone. Vai logo. Quem decepcionou em 2010? Quem decepcionou em 2010? Drew McIntyre. Pelo que a WWE queria investir nele e pelo futuro que ele poderia ter. Ele... Eu posso mudar? Pode, pode. Não foi um lutador, e sim uma empresa. A TNA me decepcionou mais. É, pra rapidinho, mim, rapidinho. Num conjunto da obra, rapidinho, só vamos falar. Eu acho que foi o Chris Jericho. Ele, se ele não saísse, ele podia ter feito muito mais, né? Mas. É, eu acho que quem. Eu citei o Drew McIntyre, depois vocês também vão falar um porquê de cada um. Eu coloquei o Drew McIntyre porque um cara que ganhou o apelido do próprio Vince McMahon na cara, assim, The Chosen One, na WWE, ele iria pro main event como campeão fácil. Então por isso que ele decepcionou, entendeu? Ele chegou como cara. Ele na época tava com uma grande importância lá no SmackDown, né? Aí ele foi, aí ganhou o título intercontinental lá, foi ano passado, até naquele pay-per-view que Sheamus também ganhou. Aí foi, aí começou a ir mal, aí ele ganhou o Intercontinental Championship de novo, não foi? Acho que sim. Tá, não sei, eu sei que ele foi... Foi alguma coisa. Subir, e aí ele feudou até com o Kofi Kingston, que é um cara que você espera que faça luta boa. E não foi, não fez o tabu e perdeu, aí foi pra tag. Tag foi mal, não durou nem um mês com o título, já fez a tag. Então o cara que assim, olha o tanto de chance que ele teve e olha onde ele tá agora. Ele tá esquecido e sem definição de futuro. Então pra mim foi ele. Agora explica aí porque a TNA e o Jericho foram a decepção. Rapidinho, antes do Lanzone. Eu acho que o Drew McIntyre pode ser um cara... É, esse ano não deixou um pouco a desejar, tudo bem. Mas eu acho que ele e o Daryl são... Os dois são, vamos botar assim, o Randy Orton e o John Cena do futuro da WWE. Não mesmo. Não no estilo Superman, tô falando, os caras que vão ser os principais, assim. Tá, não e não mesmo. Por quê? Não. Bourne, Kingston, Temis, Morrison, tem muita não, gente na frente. Tá. Não, mas ó, você citou, tá bom, Temis, concordo. Você falou Bourne? Não, Bourne não. Não, é que eu não ouvi, mas se falou ele, esse daí é um cara que se ganhar algum título é milagre. E Morrison tudo bem, Kingston. Miz e Morrison, Kingston, Morrison, talvez. Kingston nem fudendo, eu não gosto do Cole Kingston e ele não vai ter chance grande não. Jack Swagger pode ser se a WWE der outra chance. E uma coisa, o e o Wade Barrett ser... eu também acho. Eu acho que é o Del Rio, que pode ter um futuro brilhante, Daniel Bryan, o Wade Barrett e tem o... tô esquecendo de alguém, velho. Just Gabriel. O Sheamus. Também. É, o Sheamus, isso. Acho que são esses. E o Demise, como você falou, e o Morrison, se a WWE der uma forcinha e ele melhorar na Mix Kill, que hoje em dia é mais importante do que tudo. Acho que são esses. Rapidinho, antes de falar do Jericho, né? O Lanzani comentou aí do Justin Gabriel. Falando em Justin Gabriel, Nexus... Tô com medo aqui que vai acontecer com o pessoal da Nexus, né? Depois que acabar. O Edbert tem o futuro lá já Já tá garantido, mas o resto é resto, sabe quem, né? Quem tá garantido também? Quem? O gênio Otunga. Por incrível que pareça, ele tá garantido. Sim, tá. É, também. Isso. E, ó, tem aquele lá, o Darren Young, né? O Darren Young, ele também... Ele tá perdidão na Raw. Não, o Darren Young já era, já. Não, então, ele apareceu outro dia. Aquele lá que o Cena pegou os caras lá no estacionamento. Ele tava ajudando. Ele tava ajudando. Eu, ah, não, velho. Esse cara ainda tá aí. Tava ajudando o quê? O Cena. O Cena. Eu não vi. É, melhor ver mesmo. E ó, tem uma outra coisa. Não, peraí, eu tava pensando, rapidão. Eu tava pensando, entre decepção do ano aí com o Drew McIntyre, pode ser a Nexus, velho. Porque, tipo, a ideia no começo foi muito foda e a execução não era difícil. Mas a WWE conseguiu cagar de um jeito na Nexus que eu já tô querendo o fim dela quanto antes, porque... Mas já foi o fim dela. Acabou. O fim dela já acabou, já, Já foi? Já? Já. A Nexus nunca mais vai aparecer. Pelo menos foi o que deu a entender, né? Não, não. O John Morrison, o John Cena falou que seria uma semana livre de Nexus. Eu acho que ela ainda vai voltar pra ter a morte final, a morte definitiva, que talvez seja com o David Otunga tendo um face turn ou algo do e, tipo. Ó, sabe o que eu fiquei sabendo? Mas foi ridículo o final. Então acho que pelo que a Nexus merecia, as chances que teve, foi uma das decepções também. Pasme. Sabe qual que vai ser a Shield depois pro Wade Barrett? Diga. Não. David Otunga. Nossa, vai sair cada lutaço. E pior que é verdade, né, velho? É uma mini teoria da conspiração, se for ver. É, então acredito que o Slater e o Gabriel continuem, né? Como seria bem legal se eles continuassem com a tag. Poderiam, sim. Eles lutam bem. É, eles têm que explorar mais o lado High Flyer dele, né? Os dois até, né? Se eles explorassem um pouquinho mais. Mais o Gabriel, lógico. Mas ele só tem o Fisher, High Flyer, o resto ele não explora muito esse lado. Se ele explorasse mais, e também acho que teria um futuro assim garantido, se é que a gente pode dizer assim. É. E deixa eu falar logo do Jericho, tipo, ele pra mim foi decepção, porque vai, ele quase não apareceu, ele ganhou vai, o título, tá, Elimination Chamber do Undertaker ainda, se bem que foi daquele jeito que todo mundo viu. Shawn Michaels invadindo a luta, né? Só assim pra ele ganhar. Mas é uma Elimination Chamber, né? Tá. Ele teve a proeza de ganhar no WrestleMania e ainda sair por baixo. Depois fez aquela caca lá de sair, vamos dizer assim, né? Ter a chance de sair da Steel Cage e voltar. E... Que nenhum rio do mundo faz isso. É. Não existe. Simplesmente não existe rio fazendo isso, mas beleza. É, então, acho que 2009, pra mim, ele foi o melhor wrestler do ano. Esse ano já decaiu totalmente. Apesar de só ter o começo do ano pra ele, ele foi uma decepção pra mim, assim. E aí, Lanzoni, por que que foi a TNA? A sua decepção do ano? Ó, eu vou ser bem sincero. Era uma das pessoas que tava meio... Não tô querendo falar que eu pensava que a TNA ia passar da WWE, não. Mas eu achei que ia dar pelo menos uma engraçada e o negócio ia ficar engraçado, digamos assim. É... Só que não foi isso. A TNA perdeu sua identidade no decorrer do ano. Pra mim, o ano passado, eu terminei falando que a TNA tinha um futuro enorme. Pra mim, ia ser a federação deste ano. E não foi... E o tipo, os erros da WWE do ano passado são os erros da TNA. E os acertos da TNA do ano passado são os acertos da WWE. Ou seja, tá na hora desse povo que faz o talismo, que faz o wrestling, pensar que a renovação é muito boa. Parar de ficar com o nego aí de 40 anos, né, senhora TNA? Ficar com Kevin Nash, Hulk Hogan, Ric Flair, porra. Tomar no cu, mano. Dá mais oportunidade pro pessoal da X-Division. Eu acho que assim, é tão fácil, entendeu? Que nem se você citou o Ric Flair. Por que não faz alguma coisa parecida, só que usando esses caras velhos? O Ric Flair foi mentor do AJ, fez o AJ ter um dos melhores reinados de título mundial que eu vi nos últimos tempos. Fez o heel turn dele. conseguiu deixar o título legal. Ok, o AJ Styles, com toda a habilidade dele, ajudou, claro. Mas entendeu? Por que não pega um Kevin Nash, igual ele fez no começo, quando ele chegou na TNA, e envolve na X Division pra ele ajudar alguém? Põe ele pra ajudar o Amazing Red, que é um cara que luta pra porra, mas não tem mix skill, sabe? E não tem personalidade por enquanto. Pega um Sting da vida e põe ele como líder da field, dessa field que tá tendo agora. Põe ele como face, só que como se fosse um Ric Flair, entendeu? Só pra coordenar, sabe? Pega o Call Valor, pega o Hulk Hogan e deixa ele lá no... E deixa ele... É, esse aí não tem nem o que fazer. Deixa ele só armando o negócio, porque o ego dele é muito grande. Entendeu? Aqui não dá pra pegar esse velho que já não aguenta mais e querer colocar no meio ambiente, entendeu? Aí quebra as pernas. Ô, Gustavo, eu vou entrar num ponto, eu vou ser mais radical ainda com você. Não tem que ter esse velho. Desculpa, mas não tem. Não tem que ter rotina nenhuma. O Ric Flair ali, talvez, tá... Mas agora, o Hulk Hogan, tá aqui. Não, entendi. Mas que nem o Kevin Nash, do jeito que eu falei, no pra ajudar o Amazing Red, ele ajudaria muito, porque o Amazing Red é um cara que, por ele mesmo, ele não aguenta segurar um título. Será? Mas se tiver um cara... Não, não aguenta. Você viu o reinado dele? Ele é um cara que, porra, ele luta demais, mas você viu o jeito dele? Você olha pra ele, você dá respeito por ele? Mas, peraí. Isso aí é que a TNA dá pra ele. O cara tem 1,60, 20 quilos aí, é foda, né? É o perfil da X-Division. X-Division é isso. Você não vai querer dar um World Title pra ele. Você vai querer dar um X-Division pra ele. É aí que entra o... Desculpa cortar. Entra o Caval. Eu acho que é ele na WWE. Não tem um título assim. Se tivesse o Cruiserweight ainda, tudo bem. Mas agora... É o porte físico dele, é um porte físico de um X-Division. Lá na WWE, eu acho que ele também não passaria muita credibilidade com o título na mão. Não, mas o que eu tô falando do Red, por exemplo, é que ele é um caso à parte. Porque assim, você pode ser pequeno, apesar de os caras da X-Division não são pequenos como ele. Que nem o AJ Styles não é grandão, mas ele também não é pequenino, assim como o Lethal e o Kazarian. Agora... Que nem o Rey Mysterio, ele é pequeno até, mas ele passa uma certa credibilidade pra ser lutador e tal. Agora o Amazing Red, você olha pra ele, o jeito que ele tá e tudo mais, você pensa o quê? Você pensa num cara pequeno que é forte, ou você pensa num macaco aí que nem ele falou que não consegue fazer nada e que não tem força e tal, entendeu? Posso falar uma coisa pra você? Por isso que eu falei do Nash, exatamente pra isso, entendeu? Pra dar mais uma credibilidade, dar um manager ali, um cara que fale, que represente e tudo mais. Você quer ver eu dar um exemplo? Você quer ver eu dar um exemplo pra você? De um cara que começou assim, hoje tem um respeito? O Kingston na ECW. Quando ele começou, todo mundo, ele era um macaco. Até que a WWE draftou ele pro Raw. E deu um respeito pra ele e fez ele ganhar o Intercontinental Champion do Jericho. Não, mas por exemplo, você olha pro Kofi Kingston, você já dá mais credibilidade, porque ele é forte, ele é maior e tal. Agora, Miz Red não tem jeito. Ele precisava de um manager. Eles até pensaram quando ele era X-Division Champion, né? Em colocar ele com o Don West, que é o ex-narrador lá. Porque ele precisa desse cara, mas é nesse ponto que eu tô falando, entendeu? Você quer manter um ou outro cara mais experiente, que no final das contas você precisa... Mas você não pode manter na luta pra pôr de meio evento por título. Você põe ali pra ajudar alguém a alavancar a carreira. É aquele negócio que nem tinha que ter acontecido entre o EV2.0 e a Fortune. É pro cara mesmo passar a tocha, entendeu? O cara ajudar, ou seja, o Ric Flair como manager, o Kevin Nash, se o ego não atrapalhasse, o que fariam? Ajudariam os caras mais novos a subir, entendeu? Mas não tem isso. Se eles estão lá, eles vão querer o quê? Vão querer controle, dinheiro e aparecer no meio evento. Aí não existe empresa que vai pra frente com esses caras. E aí, porra? Mais uma que você manda pra nós aí. Então, vamos agora... Ué, vamos pro oposto? Quem pra vocês brilhou no ano de 2010? Miss. Na lata. Miss. Acho que então é unanimidade. Não, ele brilhou, ele foi o melhor também, mas outro que eu destacaria também com um cara que melhorou muito é o Kane, né? O Daniel Bryan também teve uma alta, se a gente for pensar, teve bastante na fila da WWE. O Kane entraria na categoria Fênix, né? Ressurgiu das cinzas. É, mas o de mais mesmo, o Okonkura, é o Miguel. Acho que a gente já até comentou, né, tudo sobre ele, assim. Acho que nem precisa falar mais, né? Então, poderia falar também o que a gente espera pra 2011, né? Já vou chegar lá. Desculpa, vou... senhor. Agora entrei no comando, mano. Ninguém me segura mais. É, daqui a pouco já eu falo, basta, aí ele fica quietinho. Mas continua aí, ô. Não, é. E. É. Cara achando o fodelão, né? Mas tudo bem. É, vamos então, revelação do ano. Disputa acirrada, eu acho. É, o Rio, o Demian Bryan. Não, mas Demian Bryan não é bem revelação, mas. Eu que só vi da WWE é. Não sei, acho que um Del Rio. Ou um Ed Barrett, talvez. E aí, o que vocês pensam? Del Rio. Ó, aí que entra a... Vocês estavam falando da TNA. Você fala, revelação do ano, pra... quem foi pra você? Você pensa. Caval ganhou NXT, Daniel Bryan, Wade Barrett, Daryl. Daí, quantos caras da TNA eu falei? Nenhum, aí é que tá a renovação, né? Se tivesse... Essa... Não tivesse tanto velho, né? Não. Tem sim, pô. Quem? Robbie E, velho. É. Então. Aí que você vê que a TNA... Toma tá banho, Gustavo. Ele quer falar uma coisa de boa. Ele vem e me fala Robbie E. Merecia apanhar agora. Aham. Acho que também é uma unanimidade, né? O Daria. É. Futuro World Champion. Acho que ano que vem é dele. Acho que não passa do ano que vem. E ele é um cara que, tipo, te passa credibilidade também, né? Eu não sei, porque depois que eu tinha certeza que em 2010 o Morrison ia pegar o título e o ano no geral foi ruim pra ele, só melhorando agora no final, eu fico com medo de apostar alguma coisa alta aí, que nem falar do Del Rio e depois da merda, né? Então eu prefiro só desejar um bom ano pra ele e o que rolar, rolou. É que tirando o Rei Mistério, né? Quem foi... World Champion High Flyer, assim. Acho que o estilo dele não é bem High Flyer, né? Não, tô falando do Morrison. Ah, tá. É, entendeu? Tem uns malucos menor, que nem o Miz, né? Que tipo, não é tão grandão, mas é. High Flyer, assim, não. É difícil. Que é o Styles. O Styles, é verdade. E Jeff Hardy agora. Não, o Jeff Hardy é um estilo drogado de lutar, né? Não tem. É. Não, mas não vem ao caso. Vamos, sei lá, vai. Feud do ano. Quem? Não sei. Eu acho que... é difícil, velho. Ó, eu tenho... Pode separar, assim... No início do ano... Vamos pôr, no primeiro trimestre. Ed vs Jericho, incontestável. No segundo trimestre, a formação da NXT foi muito legal. Verdade. No terceiro trimestre, Tenis e Daniel Bryan. Foi uma coisa assim que eu gostei. E no quarto trimestre, pelo menos pra mim, não sei, acho que vai ter um pessoal aí que vai discordar isso pra mim, comigo. Mas uma feed que me chama a atenção é Rey Mysterio e Barton Pressley. Putz, eu acho que dessa vez, por incrível que pareça, mesmo o Lanzoni sendo mongo, né? Eu acho que eu vou ter que concordar com ele. Em todos aí. Vai. Acho que as minhas candidatas, vamos dizer assim. Ah não, peraí, não, eu mudo sim. Apesar de ter sido foda, o quarto trimestre que você citou, eu colocaria Mick, James e Tara. Também, é uma forte candidata. É uma forte candidata. Exato. Da TNA eu não lembro agora. É porque a TNA teve um feud boa, só que foram muito curtas, que nem o Ric Flair fazendo aquelas promos com o Jay Lethal foi algo fenomenal, mas durou 2-3 impacts e acabou. Entendeu? Aí teve o que mais? Teve Fortune Eve 2.0 que podia ser. Mas o Gustavo, deixa eu. Não acho que são essas aí. Por que durou pouco essa feud, por exemplo, do Ric Flair com o Jay Lethal? Não dá mais pro Ric Flair. Não dá. Não, na verdade durou pouco porque no meio do negócio começaram a formar forte, né? E esqueceram dessa coisa. Não, velho, mas mesmo assim. Posso falar qual que foi a feud do ano pra mim, então? Bola, hein? Pode. Concordo, né? Ah, droga. Não, brincadeira. Qual? Batista e John Cena. Não, então, é... Ed e Jericho, tipo, foi muito foda. Spear. Mas pra mim, a feud do ano foi CM Punk vs Rey Mysterio. Também, foi uma boa feud. Eu esqueci dela. Pra mim, tinha sido ano passado. Foi foda. Luta de aposta. Teve três lutas de aposta. Aí, foi foda essa. Foi foda mesmo. Só, mas sabe o que eu acho? Eu acho que ela culminou com a formação da Nexus. Por isso que ela acabou perdendo um pouco de espaço. É, mas pra mim foi... Além... Eu também gostei de... Ed e Kane, apesar de curta, foi foda esse último mês. Eu gostei bastante de Undertaker e Kane. E Undertaker e Kane também, apesar de não ter grandes combates, mas... Desculpa, mas eu não concordo com vocês. Ó, porque ó... O único episódio da feud entre o Ed e o Kane que eu gostei foi o último, que acabou. Eu não aguentava mais ver, sério. E tipo... O que acontecia? Essa field teve alguns relâmpagos bons e algumas coisas muito chatas, mas muito. Aí o que a WWE fez no último dia? Pegou e resumiu, mas só pegou os relâmpagos bons da field e fez tipo numa historinha, o que ficou muito legal. Isso daí eu concordo, o final dela foi muito legal. Se for o final, mas por exemplo, foi bem legal, pelo menos a saída do Paul Bearer, por exemplo, foi bem legal. Como sair? Isso aí eu posso concordar com vocês. Agora, Undertaker vs Kane foi uma boa feud? Não concordo mesmo. Poderia ser muito melhor. Falando nisso, o que vocês acham? Qual será o futuro de Paul Bearer? Não tem. Tchau. Tchau pra ele. Fez a função dele que era ser importante a linha Undertaker e Kane e agora volta pro Vale da Morte. Fica lá. E aí, alguma sugestão aí? Não, nenhuma. Pra mim, ele é um cara que deveria ser lembrado. Se ele não for Hall of Fame, deveria ser introduzido. Como mais que eu vou completar? Pra mim, esse Hall of Fame deveria introduzir Paul Bearer e Undertaker. Como que ele introduzindo? Por quê? Vocês vão falar, porra, Luiz, você quer aposentar mesmo o Undertaker. Mas, velho, eu prefiro ver o Undertaker aposentado do que ele ver fazendo uma match ridícula no WrestleMania. Ridícula. Porque as matches dele, as últimas lutas dele com o Kane, foram ridículas. É, faz logo assim, né? Luta pela última vez na WrestleMania, se quebra inteiro e também depois não luta mais, né? Mais fácil. Não tem mais o que. Volta no Hall of Fame. Ponto. Sabe? Introduz o Paul Bearer. Por que não? Introduz é o Kane. Como incógnita pra mim, eu queria saber quando ele for introduzido, né? Que ele vai ser, com certeza. Acho que daqui vai uns 2, 3 anos. Como que ele vai pro Hall of Fame? Se ele vai de terno e gravata, se ele vai com os trajes típicos. É uma boa pergunta, mano. Ah, a WWE não tira. Ó, eu não sei, porque eu achava que a WWE nunca tiraria essa coisa do Undertaker. Mas depois que ela mesmo permitiu o Undertaker como uma pessoa normal, mesmo, como o Mark Calloway, e até o UFC pra fazer aquela feudzinha com o Brock Lesnar. É, isso que eu ia falar também. Depois disso, velho, agora eu também fico pensando nesse terno e gravata ou no outro negócio. É, se ele fosse o American Badass, seria mais fácil, né? Ó, é. Uma coisa que agora eu vou falar. Vamos supor, se ele voltasse agora pra essa última luta dele com o American Badass, ia ser muito foda. É, eu gostei dele, eu gostava dele mais. Ruim, eu acharia foda, só que seria ruim pelo motivo do de tipo finalizar tudo com essa lembrança. Porque a gimmick dele que ficou pra sempre é a de Deadman, então seria meio ruim, mas seria muito foda. Isso evidente seria, mas não pra uma luta final. Não, entendeu? Eu falo assim, ó. Tipo, o problema é que não tem mais tempo. Se ele voltar, ele vai ter que voltar na Elimination Chamber fazendo alguma aparição. Volta como o American Badass, anuncia que ele vai se aposentar, aí vamos supor. pega alguém aí, ó, um cara, um T-Rock da vida, um Brock Lesnar, um Goldberg, poderia ser a opção do Goldberg. É, e aí começa a voltar de novo o The Deadman na luta do WrestleMania. E produz ele aí de boa, sabe? Ah, sei lá, o problema que... é que fica mudando assim de mim toda hora, fica meio sem critério, e né, velho? E Goldberg, acho que é, o cara, é um cara muito pequeno pra encerrar Undertaker. Eu também acho, mas fazer o quê? Mano, eu tenho certeza que a WWE ainda vai forçar, tipo, vai fazer uma... Eu acho que o que a WWE queria fazer, como ela vai querer fechar com chave de ouro, eu acho, o que, que ela tinha que fazer? Ela tinha que pegar, tipo, deixar o Undertaker de férias ainda, fazer uma coisa ou outra, treino só, não aparecer mais durante esse ano inteiro que entrar agora. Chegou ali no final do ano, chegou num Survivor Series, que foi onde ele estreou, ele volta pra fazer uma feud final até o WrestleMania com alguém foda. Mas não vai aguentar. O problema é achar esse alguém foda, e aí sim fazer. Porque, mano, se o cara ficar um ano parado, mais de um ano, ele aguenta ficar três meses na ativa. Não aguenta. O que cada um tentou fazer esse ano, velho? Não precisa lutar. Isso. Não precisa lutar. Ele voltou pra fazer a feud com o Shawn Michaels, saiu. Voltou pra fazer a do Kane, se machucou de novo. Não, sim, mas ele não precisa lutar. Tipo, ele precisa... Ele só fazer a feud mesmo. Porque não é pra ter luta. A luta que é pra ter é a última, na WrestleMania. O resto é pra formar a feud, velho. Eles que arranjam lá, porque a gente pensa demais, né? Os bookers que arranjam um jeito de chamar o Paul Bearer, chama o Kane pra ser Brothers of Destruction ou pra ser o oponente dele, não sei. Chama um desses caras pra ser um cara que ajude ali. Porque nessa vez que ele voltar é pra fazer feud ali no microfone, cara a cara, segmento de no máximo um Shock Slam ou um Tombstone ou algo assim, só. Não vai ser pra ele lutar não, entendeu? E vai, vamos supor, o cara entra numa feud com outra pessoa, num pay-per-view, delicata, manda um sinal lá do além, apaga tudo... É algo do tipo, entendeu? Que fizeram com ele contra o Randy Orton, né? Não sei se alguém lembra. Eu lembro. Eu lembro dele voltando do caixão em chamas. É. Não, então. Ele catava, ele mandava os sinais, né, pro Randy Orton. Daí ele catou. Apareceu o pai dele. O Randy Orton, vamos dizer assim. É, matou ele. E ele voltou depois, que todo mundo tinha esquecido, eu acho, dele um pouco. Esquecido não, né, mas. Todo mundo tinha deixado ele em segundo plano, né? Não, entendeu? É mais ou menos isso, entendeu? O cara tá, sei lá, vai, fez quando colheram o Ed. É só um exemplo, peguei qualquer coisa. Aí o que, que eles fazem? O Ed tá lá em field com, sei lá, vai, Evan Bourne. Exemplo, né? Qualquer coisa. Aí o que acontece? Ele tá em field, o Undertaker começa a dar aviso. Custa uma luta pro Ed, entendeu? É, começa a aparecer, começa a assustar, entendeu? Aí quando o Ed... É, exigir uma explicação nisso, já vai ter passado mais de mês da feud ter começado, entendeu? Daí quando ele exigir uma explicação, falar o que tá acontecendo, aí o Undertaker aparece. Aí até o Undertaker explicar, passar o pay-per-view, entendeu? O Ed acabar a feud de vez com a pessoa que ele estiver feudando, babá, já passou mais um mês. Aí já começa o Road to WrestleMania, já tá a mil já, aí eles vão, continuam na base ali do falatório, segmento, aí já vão pro WrestleMania, entendeu? Algo só baseado no na personagem e no microfone, entendeu? Nada mais. Porque é o que ele aguenta mesmo, senão não vai aguentar, como você falou. Então, você falou, mudando de vermelho pra amarelo, você, como diria minha tia, né? Você falou que o Edge cobraria explicações e eu fiquei com um negócio na cabeça. Quem é o General Manager secreto da Raw? Pra mim, o que aconteceu é claro. WWE tinha algum plano, ou até deixar o Bret Hart, sei lá, não deu certo e tá mantendo esse anônimo aí até arranjar alguém que fale, não, esse passa credibilidade, esse vai ser o General Manager. Eu posso falar quem que era a pessoa que a WWE queria? Deve estar, o Shawn Michaels, eu acho, ou o Triple H, um dos dois. É, não sei, se eu sei a que... A WWE assim... queria o Triple H como General Manager. Isso é fato. Mas eu não sei se ele gostaria. Eu acho que ele não gostaria de ser... Eu acho que na cabeça dele, se fosse pra voltar, era pra lutar, né? Porque... Não sei se ele fica muito... Sim. É, estilo Kurt Angle, né? Sim. Como General Manager. Pô, já pensou? Eu fico pensando aqui... Mano... É porque tá muito mal. Ainda bem, então, né, que você fica pensando. Não, mas é porque tá muito mal. Mas vamos supor, se tivesse... Um pouco mais lá atrás... Já se pensou se é algum Tommy Dreamer, alguém que tá na TNA, mano? Ia ser foda demais uma invasão. É, cê... tá. Depois você... Invasão é sempre foda, eu sempre penso, mas tipo, é muito difícil, não acontece. Eu sei raio que, não ó, cai duas vezes. Um cara que podia levar essa field nas costas e até com algumas possíveis lutas, teria que ser um cara que luta muito, tipo, pra lutar com o DT. Podia ser um Chris Jericho, que tem Sim, bagagem. Eu pensei no CM Punk, mas eu assim, acho que o Chris Jericho é um cara que tem mais bagagem, entendeu? Porque, pô, o Chris Jericho leva uma luta com o Undertaker, tá, pô? Então, e eu acho que assim, ele tá podre, entendeu? O Lanzani falou, tá, mas ele aguenta uma luta ou duas, que boa. Não acho. Mano, porque que nem, foi o que eu falei, ele vai ficar um ano parado. Você acha que depois de um ano o corpo não recupera? Sabe por que não? Eu vou falar o porquê. Pra mim, ele conseguiu a façanha de não exigir 100% do Shawn Michaels na WrestleMania. Pra mim, então, o Shawn Michaels... Na 25 ele exigiu, na 26 não. Então, é isso que eu tô falando. Ainda mais por ser a última do Shawn Michaels. Eu vou falar, eu nunca falei isso pra ninguém. Mas pra mim, eu não... Não que eu não respeito o Taker. Mas eu logo como uma desconfiança do Taker desde aquela luta. Porque eu gostei da luta, eu gostei. Uma puta de uma luta? Foi. Mas eu esperava muito mais. Por ser a última luta do Shawn Michaels. Ah, não, mas o Shawn Michaels aguentava mais uns 2 anos. Não, aguentava. Nossa. Por isso que eu falo. É por... Oh, eu não sei também se ele pode não ter levado, mas o que a, acho que foi a Flávia falou, não lembro, foi verdade, o psicológico ali nessa luta pesou também, pros dois. Porque, ó, você vai falar, não aguentou, beleza, mas ali na hora de, por exemplo, foram erros que na 25 não teve, porque na 25 foi uma luta limpa, não teve um errinho, foi limpa. Foi extremamente perfeita tecnicamente. E o que aconteceu? Na 26, por exemplo, não teve os negócios de reversal que nem teve na 25. Que na 25 tinha algo do tipo assim, vai entrar no Shot Slam, reverte, tenta o Sweet Music, reverte com o Last Ride, essas coisas assim. Na 26 não teve. Por quê? Porque pra mim o psicológico deles não tava 100%. Tanto que você vê os spots da luta. O Shawn Michaels pulou pra fora do ringue. Errou. Pra... Aquele que ele pulou na mesa, ele errou. E esse não foi culpa do Undertaker, óbvio. Errou, acertou a perna dele. Claro, ainda foi credível. Foi, mas errou. Aí teve aquele que ele pulou pra fora, que o Undertaker deu um tombstone pra fora. O que aconteceu quando ele pulou? O Undertaker não pegou direito, o Shawn Michaels praticamente caiu de pé pra depois pular de novo no ombro do Undertaker. Aí sim dá o tombstone. E na hora de encaixar também demorou. Então assim, são coisas que você vê que assim, que não existe machucado ou não. Você vê que é técnica que o cara sabe que pelo e aqui ali eles estavam mesmo psicológico, estavam forte na luta, entendeu? Eu acho também. Foi o que falaram e eu concordo. Teve coisa ali que realmente não. Eu não foi sei. Como na WrestleMania 25, porque pesou no psicológico. Eu acho. Eu acho que tipo. Eu desde aquela luta eu tenho uma desconfiança. Quando ele voltou pro Left Field do Kane, eu parava pra pensar assim, porra, eu não posso falar porque vai ter muita gente falando que eu tô falando isso porque eu queria que o Rey Mysterio fizesse feat com o Kane pro World Team. Só que aí eu decidi não falar pra ninguém e nunca falei isso. Mas desde essa luta eu tenho uma desconfiança do Kane. Sabe? Pra mim não dá. Eu sei assim, que nem, você tá falando que ele é fraco, eu achava que tudo aquilo dele vender que tava fraco era por causa dele ter se ferrado. E foi realmente, teve uma luta lá, que foi a primeira, que ele realmente tava tossindo durante a luta, tava vendendo realmente a lesão. Aí foi, passou a segunda, eu ainda pensei, agora quando foi a terceira, que foi a Buried Alive, ali eu falei, ah, agora eles vão lutar pra porra. Tudo bem, o modo da luta não ajuda, porque a Buried Alive naturalmente te faz ficar fora do ringue, geralmente fora do ringue não é muito boa. Mas quando eu vi a luta e vi que não foi num nível alto, que nem merecia pra finalizar a feud, e também porque ele tava machucado, ali eu vi, ali eu pensei assim, é, realmente o Undertaker já não tá mais aquele cara. Não dá. Mas eu acho que ele ainda aguenta uma field final, assim. Só que o problema é que a WWE vai continuar arrastando ele até ele fazer 20-0, tenho certeza. E tipo, sabe o que eu acho? É, eu queria que ele aguentasse isso, né, mas... Eu acho que ela vai ainda jogar ele numa field rápida agora nesse WrestleMania. Eu acho que ainda vai tentar, ou vai tentar de qualquer jeito, vai até forçar demais, e aí vai querer jogar até fazer 20. Na hora que ele fizer 20, chega o Paul Bearer e fala assim, ah não, Paul Bearer não, eles estão brigados. Né? Eu não sei, chega e os druidas lá e fala, vamos lá, vamos pra casa, filho. Vamos pra casa e acabou. É, e também, tipo... Eu acho que é um final triste pra maior lenda do wrestling. É, esperamos que não, e eu até prefiro que ele faça uma merda de luta nesse WrestleMania pra fazer uma puta luta no 20-0, né? Não, porque ele não vai fazer uma puta luta no 20-0. Ele não vai. Ah, eu acho que se for com o Jericho, ainda dá. Mano, se depender dele, faz. Não. Na boa, eu ainda confio, velho. Ele ainda é meu ídolo maior, eu ainda acho. Ó, porque, por exemplo, se tá gente... Eu falo, eu torço mais do que ninguém pra acontecer isso. Mas, velho... Não, a gente, ó, a gente tá falando e tal. Mas, ó, você vai pegar as últimas WrestleMania dele, até com o Batista ele conseguiu fazer lutaça. Ou seja, em quesito WrestleMania, ele ainda tem uma puta de uma moral. Eu acho que se ele voltar pra 27, ele vai fazer uma luta mediana e ruim pro nível dele, mas pro nível da WWE até vai ser bonzinho. E aí, se ele voltar pra fazer a 27, vão querer arrastar ele pra 28. Pra aí sim ele fazer 20-0 numa puta de uma field, que aí vai tentar ser uma puta de uma luta e acaba. Deus te ouça, velho. Eu ainda acho que ele aguenta, velho. Mas não 100%, mas aguenta ali uns 80. Deus te ouça. Porque, velho, eu falo, pra mim vai ser um final triste. A maior lenda do wrestling acabar a carreira lutando mal. Eu falo. Não, eu não sei. É que pra mim ele não é nem a maior lenda, né? Ô louco. Eu acho que é o Ric Flair. Ô louco, pra mim não tem nem comparação. Mas assim, eu acho que ele vem são ali. São os dois. Eu acho que ele vem ali em segundo, acima do Shawn Michaels, por exemplo, tem muita gente que fala que o Shawn Michaels é maior. Eu acho que o Shawn Michaels é maior que o Ric Flair, por exemplo. Não. Eu acho que o Stone Cold é maior que o Ric Flair. Não, agora você forçou, agora você forçou. Não. O Ric Flair tem uma grande história, tem, na NWA, que era uma federação regional, que tinha coisinhas, era a nível nacional, era, mas era mais negócio de estado para estado. Mano, mas não tem, o cara ainda velho, ele faz umas coisas. Por exemplo, você vai comparar, quem é o melhor na hora de falar, Ric Flair, nas promos dele, não tem igual. Não tem como discordar. No ringue, o maluquinho com 60 anos conseguia fazer coisa milagre. É, eu ele sabe que... lutar, né, velho? Eu não tô falando que ele não tem técnica. O personagem dele, por exemplo, beleza, é copiado do... Puta, eu esqueci o nome do cara. É Rogers? Não, eu não lembro como que é o nome. Buddy Rogers. Eu não sei quem ele copiou. Ah, não, tá. O Nature Boy é o... É. Esse pai é o Buddy Rogers. Isso, Buddy Rogers, boa. Aí ele copiou, beleza, mas porra, admite dele. Mano, uma coisa que pra provar que ele é o maior. O que acontece em qualquer federação do mundo quando sai um tapa no peito? Isso prova com todas as vezes que ele é o maior. Mas tudo bem, esse negócio de ser mas, maior. Mano, e quando isso, alguém der falando... um Tony e um Sofã? Quem que todo mundo vai lembrar? São marcas de marcas. Não, mas a. Mas até aí. Quando alguém não escana. Quando alguém não se somente, você... pô. É a marca. Mas... A marca do Ric Flair era essa. A marca do Ric Flair, o Ric Flair é diferente. Se alguém jogar no corner e ele dá aquele pulo que o Shawn Michaels também dava, Ric Flair. Se alguém tomar o tapa nas costas, não, no peito, Ric Flair. Se alguém der um figure four leg lock, Ric Flair. Se alguém for... Se alguém tem um ataque cardíaco no meio da luta, Ric Flair. Mas pode ver, toda vez que alguém é desleal, dá um soco no saco do cara, alguma coisa assim, você sempre ouve um mesmo que for discreto, sempre ouve Isso já prova que o cara tá na história. Mas como maior, mas tá tudo bem. Ele tá, eu não discordo com você. Mas eu acho que teve um nome maior. Mas é uma boa discussão, ó. Eu já vou falar. Ano que vem, se preparem que vai ter uma grande discussão. Bom, esse chefe deu pelo menos, se a gente for tirar aí, deu pelo menos já 1h30. É o maior que a gente já fez. Eu acho que a gente ia continuar pra dividir em duas partes, tá vendo? Então. É uma boa ideia que o Gustavo acaba de dar e eu estou convocando para o dia 27 de dezembro para o último podcast, as duas pessoas que estão falando comigo, mais Fábio Corvalho, mais quem tiver aí, quem der para colocar na conversa, nesse voto, mais faz um cast, Godoy feioso. Mas, porque hoje a conversa tá bem legal. Hoje eu vou falando. Foi um dos casts mais legal que a gente fez, que a gente comentou bastante. Certeza. Bom, eu acho que, como acabo de decidir que não será o último cast, eu ia falar, agradecer a todos, desejar um ótimo feliz ano novo. Só vou desejar um feliz Natal, mas dia 27 estamos aí para finalizar com chave de ouro essa primeira série da ABCCast. Quero agradecer muito já, desejar o Poeira, o Gustavo, ao Godoy, ao Corbari, todo mundo que passou, o Pepper também fez uma participação, o Senna, todo mundo, fez aí. Também mandar um alô pro Mizanin, que sempre dá um apoio, conversa, tudo, manda sugestões pra mim, tem conversa aqui com o seu MSN. Mandar um oi pro Rooney, né, o emo feioso. Porque fraco, ele reclama porque a gente não fala dele aqui, né? Tá falado, viu, Rooney? Vai tomar no... Tá bom. Rooney, eu tô desafiando você pro Royal Rumble, você falou que era desconhecido, vamos ver então. Opa, mas no Royal Rumble ele vai me enfrentar, pô. Não, não quero saber. Dois quatro, mano. Não, sou eu, não é o Lanzoni, tchau. Ah, tá. Não, mas agora falando sério, galerinha. Um dia eu ainda vou pegar o Buiaca numa luta, né, beleza? Pode falar. Agora falando sério, vamos finalizar. Já são 13h15, eu ainda tenho que editar pra postar, porque eu quero pelo menos passar o dia de Natal um pouquinho sem fazer nada. A véspera, né? Mas pra mim é dia, porque dia 25 pra mim não serve pra nada. Zoeira, brincadeirinha, galera. É verdade, já perceberam que dia 24 de dezembro sempre é mais importante que dia 25? Sim, por causa Todo mundo fica mal em expectativa. E nos Estados Unidos lá, ninguém liga pro dia 24, porque todo mundo recebe presente no dia 25. Uh-huh. Aqui também, que é depois da meia-noite e tal. Não. Aqui é 8 horas da noite e a criançada já começa a receber presente. Aqui na minha casa, mano, eu sempre fui muito frustrado porque eu nunca pude abrir os presentes antes da meia-noite. Mano, eu na minha casa, tipo, quando eu era até depende, criança. O ano passado foi diferente. Tipo, abriu antes, mas o ano retrasado abriu à meia-noite. Então aqui é naquelas, né? Bom, então. Depende da vontade. É uma putaria generalizada, né? Ela não fica ligando pra presente. Quer dar presente, daí aniversário, dá presente bom, né? No Natal a gente fica vendo o verdadeiro espírito natalino, pra que serve o Natal, né? Que tirada agora, muito boa, mas... Bom, galerinha, bom Natal aí pra vocês, agora sem querer zoar. Falou aí pra todo mundo. E até.